Ô, louco, bicho, tá gravando aí, então vamos lá, cara. Essa fera aí, bicho, vamos lá, então. Papai, atenção, emissora da Rede B. Peraí, mas tá todo mundo aí. Quem não, falou ó... que você podia fazer abertura? Toma essa aí, vai. Vai, Rodney. Aí, galera, tô de volta, que delícia. Atenção, emissora da Rede MDM. Ao toque de, eu não sei quantos que toque tem. De, eu não sei quantos que tem. Vai tomar uma porrada quando a gente se encontrar. É, ao toque de frases que a gente fala quando vai dar merda. Podcast MDM. Eu mereço. Pode entrar, ele não morde, não. Cara, o que mais acontece é quando eu falo, cara, deixa comigo. Aí sempre dá merda. Puta que pariu. E tem mais alguém? Não, não é só eu, né? E você, papai? Ai, meu Santo Antônio das pernas abertas. Acabou. Tá certo, então, cala a boca aí, galera. Como é começar o podcast MDM? Podcast mais desanimado da internet, assim. Porque a gente vai completar a tríade do esmagamento emocional, né? Depois do podcast, do último podcast modernista, depois do podcast sobre emprego, agora a gente vai fazer um podcast sobre o fim do amor aos quadrinhos, né? Que bonito, que romântico. Vamos lá, né? A gente já tá de saco cheio. Quem aguenta mais acompanhar pela milésima vez? Tá rolando agora uma nova saga do clone. Vai de novo, porra, clone do Homem-Aranha, cara. Ninguém aguenta mais isso. E a gente trouxe aqui o verdadeiro asilo da internet, só com a galera velhaca, mas porém, é bonito e sensual. Nós temos o Daniel HDR, nosso convidado. Vai valer só quadrinhos, cara? Tem um monte de coisa que já tô desgostoso. Não, tá valendo tudo. Que vale tudo. Lei de Gil remoendo. Só não vale... Só não vale, como diria o Gil, né? Não, vale só também. Dançar homem com homem e nem mulher com mulher. O resto vale. Nós temos Rodney Buquemi. É nóis, de volta aí de um longo e tenebroso inverno. Estou de volta para quebrar da cadeirada nas costas do Nazik e dos outros também. É, tá trocando muita fralda, Rodney. Porra, pra caralho, velho. Nossa senhora, viu? Cara, tem merda embaixo da unha, né? Tem. É, o moleque tá cagando pra caralho, viu? Pelo amor de Deus, graças a Deus. E aí, valeu, cara. O pior é quando não caga, cara. É, teve uma semana aí que ele ficou 8 dias sem cagar, velho. Puta, quando sai uma bomba, né, cara? Tô em desespero. Não, saiu uma bomba. Saiu um míssil, velho. Bomba atômica. Pelo amor de Deus. Inclusive, eu faço apelo aí pros ouvintes. Quem quiser doar um pacote de fralda tamanho P, nós estamos aceitando aí, viu, galera? É, o meu que é underline, tem uma época que ela cagava de 4 em 4 dias, cara. Tipo, era cravado, de 4 em 4. E aí, sempre quando era no quarto dia, não tinha fralda que segurava, cara. Ia até a nuca de merda. Assim. Mas era a roupa da Duna. Mas entende, você prefere quando é de 4 em 4 dias ou quando era de 4 em 4 horas? Porra, não sei, real. Era difícil, assim, porque, cara, teve uma vez que o quarto dia caiu numa viagem de avião que eu tava fazendo sozinho com ela, cara. Aí, eu sabia que era aquele dia que eu tava viajando sozinho com ela de avião. Falei, cara, vamos lá, Underline, não me zoa, cara. Espera descer no... É uma ponte aérea, Rio-São Paulo. 40 minutos. Você tem o dia inteiro pra fazer. Não faz nesses 40 minutos. Fez nos 40 minutos da viagem. Eu naquele banheirinho pequenininho, tentando trocar a fralda. Aí, tipo, aí vai... Aí eu volto com ela, tipo, aí sento, aí o cara do lado fala, ó, tá sujo, eu olho e tem um cocôzaço no meu braço, assim, sacou? Puta, tem que voltar e lava. Caralho, cara. Foda, né, cara? Esse aí não foi aquele avião do noticiário, né, que alguém deu PT no banheiro e o avião teve que voltar, não. Não foi. E, cara, é foda, né, Roger? Quando dois pais se encontram, é só fala de cocô, né, cara? É uma merda. Eles, coitado só dos caras. Só de cocô. Véi, é isso, só véio. De cocô. Teve um dia que o Lourenço cagou, velho. Ele cagou pra cima, cara. Foi na nuca dele, velho. Ele tava no colo da Lina e ele cagou pra cima, velho. Falei, como que ele fez isso? Eu não entendi até hoje, cara. Como que... A física não explica isso, cara. Cara, a gravidade aconteceu, não atuou no cocô. Nunca aconteceu com você, tipo assim, depois daquela cagada, você tá terminando de colocar a fralda nova, ele solta outro. Cara, mas isso não, ele soltou uma no meus peitos, cara, uma vez. Eu tinha acabado de trocar, ele deu um cagão, velho. Virei aquele... Dá aquela espremidinha da pasta de dentes, assim, né? É, exatamente. Finalzinho. Que nojo, cara. Não, cara, é sempre assim. Era sempre assim. Troquei, né? Tipo, beleza. Vai. Aí você limpa tudo, aí bota e faz xixi. É sempre. Tem um alarme, cara. A criança, ela tem um sensor de fralda limpa na bunda e tem um giroscópio também, um acelerômetro, que você não pode sentar com a criança pequena, que ela chora. Aí você tem que ficar em pé, sabe? Uhum. É foda. Mas enfim, chega não, pode cair de criança. Nós temos o Nassim. Ah, nesse modelo. O amor acabou pra quem é desse Neco lá nos 52. A Marvel continua boa. Continua merda. E Hel? É o Hel. Então vamos lá, galera. Como eu falei, o seu podcast vai ser sobre falar um pouquinho que. Acho que ninguém. Tirando o Nassim, que é um doido varrido, ninguém tá acompanhando aqui. Não sei se vocês estão acompanhando revista mensal, né, cara? E então a gente. Graças a Deus, não. É. E o Roger deu uma caída aí. Mas enfim, graças a Deus não. Tipo, eu era daqueles que acompanhava tudo, tentava acompanhar o máximo. Na época do formatinho tinha, que aproveitava que não tinha muita oferta, né? Então era aqueles mix ali que você tinha. Mas hoje, cara, acabou, né? E eu queria perguntar ao nosso convidado, Daniel HDR, que até por essa contradição de você e o Rodney podem formar isso, que vocês estão no mercado, mas ao mesmo tempo estão meio enjoados assim disso. Então, Daniel HDR, queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua experiência de como, ou de quando acabou o seu amor por essa, por toda essa coisa dos gibis, ou o que você quiser. Cara, lembrando dos quadrinhos, assim, eu chegava a organizar na minha prateleira por editora, mas não editora Marvel DC, por editora, tipo, publicações da Mythos, publicações da Abril, publicação. Sim. Da Ebal, eu enchi o saco, cara, não, foda-se. Aqui é Batman, não interessa se é pirata ou não. E fica assim, cara, aí. Cara... Teve também uma época, não sei se chegou a pegar aquela época, quando começou a popularizar, né, o computador na casa de todo mundo, e aí você achava um programa para catalogar filmes e quadrinhos. Sim, sim, sim, eu me lembro. E aí ficava, vou catalogar toda essa bosta, mas aí não tem mais saco. Eu me lembro, cara, teve, eu cheguei a fazer isso com os quadrinhos... Começar, né, cara, porque eu era daqueles que eu guardava todas as merdas, inclusive aqueles gibis da Abril, da X-Force, sabe? Era só X-Force, da pior, né? Merda, tipo, os que eu tinha eu guardava, não sei porque eu não doava isso, então, aí chegou uma hora que eu não conseguia mais catalogar, cara, de tanta coisa que era, eu falei, ah, desisto. Mas eu tinha essa coisa do, cara, de você separar por ordem de publicação, aí depois que veio a Panini, começou a mudar o nome dos gibis, eu ficava desesperado, aí começou a mudar o formato, se lembra? Que tipo, aí tinha um formato menorzinho, aí depois um formato maior. Não. Aí, putz. Tu tá falando do formato, né, cara? Formato. Não, e aí o cara ficava assim, não, porque eu tenho que ter uma prateleira que vai deixar todas elas na mesma altura. Ou então assim, ah, que droga, agora a revista ficou maior, eu vou ter que botar isso aqui em outra prateleira. Vamos lá comprar outra estante. Ah, tomar no cu, nem... Não precisa isso, cara. Não, e vinha um tanto de formato diferente, né? Na hora que chegou nas mãos da Panini, vinha um tanto de formato diferente. Aí era formato americano, aí era formato não sei o quê. Antes de passar pra Panini, né? A Abril também tinha lançado vários tipos de formato diferentes. É. Então aí ficava tudo deformado. Tinha um formatinho mais alto, aí eu peguei, lembra? Taquei tudo. Mas, assim, agora é o Change que tá, hein? Comendo, okay, sou eu. Agora é a tua voz que tá meio... Teu áudio que tá ruim. Eu lembro que esse papo meio que começou, eu acho que uma vez quando a gente gravou com o Ivan Reis, e a gente, tipo assim, a gente tava naquela época ainda de ler, acompanhar as mega sagas e não sei o quê, muito interessado nisso, né? E aí, tipo assim, a gente tentando, né, puxar um papo com ele a respeito disso, e ele deixou claro, falou, galera, eu só desenho, eu não leio mais porra nenhuma, tem muitos anos, assim, né? E eu lembro que... O Rodney também já tinha falado isso, que tipo assim, né, já não... Dificilmente li alguma coisa, né? E o HDS, se eu não me engano, nessa mesma época também já tava nessa vibe, assim, de ler cada vez menos, né? Tipo, preferia muito mais reler o material antigo do que acompanhar coisas novas, né? E sim. Aí eu lembro que eu fiquei meio assim, né? Falei, bom, eu acho que eu entendo um pouco o ponto de vista dele, porque os caras trabalham com isso, né, cara? Tipo, imagina você, né, anos e anos, né, debruçado em cima desse negócio, tipo, tinha uma hora que deve dar no saco mesmo, né? E aí eu confesso que depois de um certo tempo, assim, né? Eu não sei se... começou, eu acho que também o tempo, o muito tempo que a gente tem de leitura, né, chega um momento que nada mais nos parece novo, assim, né, a gente vê as repetições de conceitos nas mesmas sagas, né, tipo assim, só mudam os personagens, né, mas as situações são praticamente as mesmas, né, isso eu acho que vai um pouco cansando a gente, né, e eu acho que uma das coisas também que eu acho que me fez, assim, desanimar e ler cada vez menos o quadrinho mensal, assim, por incrível que pareça, né, foi um lance que facilitou eles, que era justamente o scan, né? Quer dizer, eu via cada vez mais pessoas, assim, acompanhando mais o scan, né, em tempo real do que tá rolando lá nos Estados Unidos e não lendo mais os quadrinhos que estavam saindo aqui impressos, né, em banca, assim, né? Tipo, ah, o quadrinho tá saindo aqui em banca, eu já li, né? Tem um ano e meio atrás, né? Então já não é mais interessante. E aí eu acho que você acaba meio que perdendo o feedback com essa galera, né? Essa galera que fica só debatendo o quadrinho que tá, nesse momento lá nos Estados Unidos, né? Que eles estão lendo junto, né? Pelo scan. E a gente tava ainda naquela, né? Do gibi impresso, aquela coisa da gente ainda se apegar, né? Ó, ao gibizinho na estante, né, HD? O Rodney também, né? Enfeitar a estante, fazer. Mas falar assim, minha coleção. E de ter o gibi de papel na mão, sentar, dar uma cagada e ler, né? Mas, cara, a pior das coisas é quando uma editora resolve lançar uma coleção de clássicos acessíveis e aí fica repetindo a mesma história em três coleções diferentes da mesma porra da coleção, cara. Tipo assim... Isso é foda. Ah, meu, isso aí é pra tirar o leitor pra trouxa, cara. Aí tu acaba perdendo a paciência até com o que tá na banca, sabe? Não é com o que é novo e é mensal. Porque, porra, não dá, né, velho? Isso que você falou também, o Change falou agora há pouco, pela questão de trabalhar com isso, cara, é evidente que... Tô falando por mim, eu não sei com relação ao Rodney, eu acho que provavelmente também. No que a gente pega um trabalho, a gente precisa se situar, né? O que tá acontecendo com o personagem, qual é o tipo de demanda de traço que os leitores estão tendo. Não que vá descaracterizar o nosso desenho, mas é entender o que tem sido tendência, né? Isso que eu penso. Você tem que fazer uma pesquisinha também pra saber o visual dos personagens nesse momento, nesse tipo de coisa, não, né? Não só isso, né, o HDR. É que também, por exemplo, a gente pega um arco, né, que tem consequência, que tem a ver com o arco anterior. Então a gente tem que ler o arco anterior pra poder se situar, pra poder fazer o título, né, pra poder fazer a história também. Então a gente acaba tendo que se atualizar em cima disso aí que o Daniel tá falando também. E esse é o tipo de coisa que o cara acaba passando por uma que outra revista e até tem boas surpresas, assim, né? Pô, tá legal isso aqui, pô, o roteiro é interessante e tudo mais, mas tem coisas que, velho, puta, cara. É, tem coisa que a gente pensando, olha... Como é que eu vou tirar água dessa pedra, cara? É leite, né? Nem água, né? Leite. Assim, estão me escutando melhor agora? Sim. Sim, papai. Sim, eu acho que... É engraçado, Hel, você falou dos scans, assim. Eu acho que tem uma combinação aí, né? Pô, vamos lá. Vamos lembrar dos anos 80, 90, quando a gente ia pra banca, a gente não sabia de porra nenhuma que tava acontecendo... lá fora, né? E peraí, deixa eu adicionar aqui o Catena. A gente não fazia noção do que estava acontecendo lá fora. E, cara, o que era disponível pra gente era o que estava na banca, né? Então, era aquilo. Era de uma certa forma, era a ignorância nessa época, era uma bênção, né? Então, quando a internet começou a se popularizar, né? Que foi muito na época que a Panini começou a publicar. Aí você já viu o Nerd com mais acesso à internet. Aí você vê, porra, não, peraí, cara. Essa porra tá defasada pra caralho. Porra, tá um monte de material bacana que não tá sendo publicado. Então você começava a ter mais noção das coisas que estavam sendo publicadas, assim. Então eu comecei a desanimar muito daí, entendeu? Quando eu comecei a ver que, cara, o trabalho que era feito aqui pela Panini... Pô, quando não publicava as coisas que eu queria ler, quando a gente começou a fazer o MDM lá em 2002, que a gente começou a se informar mais sobre o que estava saindo, então eu meio que fui desanimando nessa, a partir dessa época. Aí, sei lá, acho que a internet também teve um... acompanhar as notícias lá de fora, assim, também deu uma boa desanimada, não sei contar vocês, assim. É, isso das notícias, Tiandi, eu acho que pra mim, eu acho que a gota assim foi, até antes dos Novos 52, eu lembro que eu já tava achando tudo muito um saco. Lembra aquelas mega sagas de um ano e meio, uma engatada no rabo da outra, assim, tipo, sim. Ah, noite mais densa, o dia mais claro, o caralho do cu da mãe e caixa de fósforo e não sei o quê. E, cara, isso era, porra, era muito, muito chato, assim, né? Tipo, no início até, porra, legal, né? A primeira saga foi bacana, a segunda e tal. Aí depois, cara, começa a encher o saco, você vê que aquela coisa não vai pra frente, não anda, e os caras embucetando uma na outra, e aquela porra, tipo, né? Meio que perde, né? Banalizou, né, cara? Não tem mais a razão de ser, assim, uma mega saga, que era algo pra mudar os alicerces, não sei o que, isso virou... E outra, Hel, você acaba, se você perde um número, cara, você se perde todo na história também, né, cara? Você acaba, isso é X-Men, né, velho? Isso é X-Men. Não, é X-Men, acho que é, cara. É tudo, também, cara. Hoje é tudo, cara. Assim. Pega o gibi do Super-Homem agora e tenta acompanhar. Você vê se for... Não tem jeito, cara. Não tem jeito, porque as histórias... E outra, não é só um personagem, né? As histórias, elas reverberam em outros títulos, né, cara? Então você tem uma saga que ela tá refletindo no título. O foda também, isso também era foda. Você, tipo assim, ter 500 spin-offs, assim, né, cara? Saga, né? É cansativo. Aí vocês me perguntam por que eu gosto do Conan. Porque o Conan não tem essa mega saga, não tem essas coisas, entendeu? O máximo saga que tem é uma revista pra outra. É atemporal, o máximo que tem de saga é 3 revistas e pronto, acabou. Agora deixa eu... E uma coisa que eu também... que a gente... começou isso muito nos anos 90, mas explodiu nos anos 2000 pra cá, cara. É que assim como a gente começou a ter mais noção, por causa da internet e tal, dos planos, do que seria lançar e tal, a noção cliente-empresa também teve o outro lado, né? Então, cara, os meios de pesquisa começaram a avançar, com a internet você começou a entender mais o seu público-alvo, o negócio cresceu, né? Não era, tipo, antes que você tinha um gibi dos X-Men, um outro do Homem-Aranha, agora depois virou 50 gibis do X-Men, 50 gibis do Homem-Aranha, 20 do Batman. Hoje tem 4 gibis de Vingadores, 3 dos X-Men. 4 gibis de Vingadores, assim. Então, assim, cara, não sei quanto a vocês, não sei se vocês repararam nisso, cara, mas as empresas, por que que tá nesse, que você falou, essas mega sagas que são uma atrás da outra, que conta a mesma história, que você não aguenta mais, assim, porque, cara... o negócio crescendo como é hoje, cara, as empresas vão arriscar menos. Então você não tem histórias mais originais ou que arriscam mais, entendeu? Hoje em dia. Então é mais fácil você criar 4 gibis dos Vingadores que tem mais ou menos a mesma história todos e meio que é aquilo ali, cara. Você não vai nem mais sentir desafiado como leitor, entendeu? Eu acho que isso acontece muito hoje. Então Mas era isso que eu tava falando antes, gente, que eu acho que tem um pouco disso de como a gente é leitor antigo e já leu muito mais, né? Eu acho que é aquilo, é muito mais fácil identificar coisas assim, conceitos que a gente já conhece, já viu, já leu em outras diversas histórias, nas histórias que estão saindo agora, do que esses leitores mais novos, tipo o Nazik, por exemplo, que acha ainda que tudo é bom, tudo é legal, tudo tá foda. Acho que Guerra Civil 2 é o suprassumo, né? Porque é um menino ainda, né? Não, mas o que eu falo é assim, pega umas histórias, cara, dos anos 80, 70, 80, você vai ver hoje uma história do tipo, eu peguei aquele gibi que a Panini publicou os 40 anos da Marvel, alguma coisa assim, publicada no Brasil, aí pegou algumas histórias pontuais, assim, que eram histórias de uma edição, que eram fodas, tipo, super diferentes, assim. A gente tinha uma daquela, o garoto que colecionava o Homem-Aranha, sabe qual é? Sim, do Terry Austin. Vocês imaginam uma história dessa sendo publicada hoje? Ah, não tem nem como. Não tem, entendeu? Não vai aceitar de jeito nenhum. Porque essa história é um ponto fora da curva, entendeu? Se o cara chegar e propor uma história completamente diferente hoje com o Homem-Aranha, que é o caminhão de vendas, com o Batman, com o Super-Homem, com o Wolverine, não vai rolar mais. Acabou, cara. Não, tipo, então, eles não vão arriscar. Então, por isso que fico mais do mesmo, entendeu? Não sei, não vejo mais vontade de acompanhar. Você tem, claro, coisas diferentes saindo. Você tem o Surfista Prateado aí do Michael Red. Você tem o... Zan, a garota... King. A Garota Esquilo, que eu vejo, que eu leio, o Visão, que é... O Gavião Arqueiro também teve um arco muito bom. O Demolidor, sim, né, que também tava aí. Sim, com mas um ficou... Foda, né? É, mas assim, mas são poucos. Mas aí, Tatiana, mas se você começar a perceber, essa linha de quadrinho indie de super-herói também já começa a se repetir, assim, né? Se já, tipo, você pega aí depois de 10, 12 volumes aí que saíram aqui do Demolidor, tipo assim, a partir do sexto, sétimo, você já vê, assim, as histórias um pouco já patinando, né, tal. Você vê esses conceitos meio que se repetindo. Eu tava comentando esses dias com a galera sobre... eu vi todo mundo falando da nova Miss Marvel, que era foda, meu Deus, que quadrinho genial, não sei o quê. E fui ler, né? Comprei um cadernado, fui ler. Tipo assim, achei divertido, sabe? Mas não achei, não, tipo... Não, é genial. Não é. Exato, cara. Tipo assim, são as mesmas histórias que eu vi... Do Homem-Aranha, quando o Homem-Aranha tava moleque, depois com o Homem-Aranha Ultimate, depois com o Miles Morales, tipo. Mas é a mesma coisa do Deadpool, cara. Ah, ele rompe a quarta parede, velho. Olha que original. E, puta, quanto personagem fazia isso, cara. É a mesma coisa do Stranger Things. É. Não, mas quantos personagens quebravam muito antes, né, cara? Tipo. É. Não, mas é o velho mal do América quebrava com as pessoas que acham. O Patolino, né? O Patolino já quebrava. não só o Patolino, como o Pernalonga também, né, velho? Pernalonga é que geralmente era o Pernalonga, né? Desenhando, sacaneando o Patolino no final. É. Cara, esse episódio é foda, cara. E eles fizeram depois um outro, que é o Pernalonga sofrendo, e no final era o Hortelino que tava desenhando. É uma coisa que o Ivo fala às vezes, né? Mas eu vejo muito isso na escola, porque essa galera mais nova, eles acham, eles realmente, essa galera assim, que já nasceu com a internet, eles acham que o mundo começou quando eles nasceram. Tudo que tem antigamente é tipo, é só um prequel que inventaram pra dizer que tem uma base antes, mas não é de verdade, sabe? Então, tudo que vem, eles acham que não é. A galera parece que tem preguiça de olhar pra trás, cara, e saber o que tá acontecendo. Né? Eu acho que assim, tem coisa nova acontecendo no quadrinho. E é uma coisa que tá começando agora, assim, tipo, realmente isso que vocês falaram vem, né? Mega saga, colada, não sei o quê. Aí eu comecei a ler o MDM, era assim mesmo, e realmente cansava, e realmente ficava confuso, tu perdia coisas. Mas hoje em dia tem uma coisa que tá acontecendo de novidade, assim, que essa coisa tá acontecendo um movimento muito forte de inclusão. Então tá começando a variar, os heróis estão ficando, né? Tem herói preto, tem herói gay. E acho que isso aí vai ser o grande. Então agora, e isso tá se começando, assim, a endireitar na Marvel agora com a Guerra Civil 2, que foca, tá pegando um pouco disso, né? No Rebirth da DC, onde eles estão conseguindo. Porque essas coisas estão chegando e tem um pouco de resistência, eles estão aprendendo como trabalhar. Eu acho que a gente vai ver daqui pra frente, né? Ou tá vendo, tá começando agora, mas acho que a gente tá prestes a se deparar com uma safra boa de quadrinhos, assim, cara. Eu acho bom isso, esse negócio da representatividade, mas eu vejo muito, tipo assim, representatividade feita por se fazer. As histórias da Kamala Khan mesmo, tipo, ah, que foda, uma heroína que é muçulmana, tipo assim. E não faz diferença alguma na história, sabe? Tipo, não tem nada nas histórias que caracterize isso, sabe? Tipo, eles não abordam isso. Tipo assim, dá a impressão que, tipo assim, a gente vai dizer que ela é muçulmana, mas, tipo assim, mas, né? Abordar isso é meio, né? É meio perigoso, pode pegar mal. Nas primeiras histórias tem bastante. Tem bastante, assim. Você pega o primeiro encadernado dela, eu acho que tem bastante. Mas depois ela. Aí depois entra pros Vingadores, aí depois entra, sabe? Tipo, eles não conseguem deixar o herói naquele pequeno universo ali que é divertido pra caramba. Aí depois massifica, entendeu? Aí tipo, o fato dela ser muçulmana depois não faz diferença nenhuma, tudo, cara. Tudo bem que tá em grande grupo, ele não consegue ser trabalhado as nuances dele, assim, cara. Mas isso que o Nassik falou, eu acho que funciona, assim. O problema. O problema é a parte. Cara, é você comprar os quadrinhos da Panini, assim. Foda, eu odeio a Panini, tem que falar, foda-se. Tava na empolgação. O negócio, vamos supor, assim, aí você escuta, porra, vai ter o lançamento, sei lá, da menina que é o novo Homem de Ferro, né? O Iron Heart. Que, porra, você pensa nas possibilidades de história, eu penso, cara, eu gostaria muito de acompanhar isso. Aí ela vai entrar, provavelmente, num mix, né? Que você vai ter que gastar uma grana pra comprar aquele mix, pra ler uma história. E aí vai comprando mês a mês, você vai desanimando. E aí tá numa diferença grande de cronologia. E aí, cara, você acaba desanimando também. Aí, tipo, desisto, assim. Essas histórias que estão em mix, sabe? Essa forma de publicação hoje da Panini, que é a mesma forma que é publicada desde a Ebal, assim. Eu não sei se hoje ajuda, entendeu? Eu acho que mais atrapalha do que ajuda. É isso que eu digo. Por exemplo, acabou acabou de sair agora, né, o terceiro, o final dos encadenados aí dos X-Men do Bendis. Cara, se essa porra já sai aqui baita tempo depois, e tu já sabe o que vai fazer sucesso, porque essa série do Ironheart, por exemplo, assim como foi o Gavião Arqueiro, que já está aqui, e como foi a Miss Marvel, por que esses caras já não lançam essa porra toda depois, já quando lançar a primeira vez já lança no encadenado, entendeu? Encadenadinho com arco fechado. Se não dá, se não tem. É porque a assinatura é mais fácil de vender com mensal. Cara, eles não podem fazer uma assinatura de volume de encadernado. Pra isso tem a assinatura da Salvati, Igualmosa, Igualmosa, etc. Que tá uma porcaria ali, esses negócios aí. Caro pra caramba e só repetindo tipo coisa, assim, cara. E que publicam as mesmas coisas que os encadernados da Exato. Eu tô cheio de coisa que, cara, esse negócio de completar a coleção, que eu tô parando agora porque eu fiquei puto da cara. Eu tô cheio de coisa repetida, cara, encadernado, repetido, cara, em casa. Tá, sabe, colecionar quadrinhos no país, quadrinho de banca, de super-herói, tá parecendo TTV a cabo, cara. Fica passando o mesmo. Toda vez que você liga, é o mesmo filme, né, cara? É o mesmo filme. Isso não é naquele canal, é em outro canal. Cara, é uma palhaçada, velho. Cara, era. TV a cabo. Tende pra variar mastigando. Eu tô comendo com biscoito maisena com requeijão, porra, bonzão. Mas o. Mas, cara, é foda, assim, porque eu acho que é isso mesmo. É a TV a cabo no final dos anos 90 ali, que você ligava em todos os canais e tava passando o Mentiroso do Jim Carrey. Não aguentava mais, cara. Foda. Enfim. A questão é o seguinte, cara, que tipo assim, como o HDR falou, a assinatura vende melhor do que vender os encadernados, né? O encadernado sai se o cara quiser ter bonitinho lá na estante dele, que é o que eu tô fazendo. Eu tô me desfazendo de todos os regulares, né, que estavam saindo mensais e tal, e tô comprando só encadernado, cara. Eu tenho alguns formatinhos, acho que até o Hell e o HDR vão me execrar, mas eu também tô me desfazendo de formatinho, cara. Ah, eu... Porque tem alguns formatinhos que eu vou passar a bola mesmo, vou passar pra frente e cara, não dá, porque eu tô com pouco espaço, menino, sabe como é que é, né? Então... com questão de espaço eu me desfiz todo, eu deixei os formatinhos, não necessariamente os melhores, mas os que eu tenho uma carga emocional, assim, sabe? Uma ligação emocional, assim, então tem muito... A maioria é ruim que eu fiquei. Pois é, isso que eu dizendo, o formatinho que o cara guarda não é porque é bom, geralmente o cara guarda porque ele é muito atípico, né? Porque, tipo, sabe que ele vai ser republicado, mas ele não vai ser republicado daquele jeito que foi no formatinho, né? Com aquele código, aquela edição, sei lá. Então, eu também tenho umas coisas guardadas, por mais que eu odeie. Catena, e você, Catena? Porque esse fim de semana, essa semana eu fui lá na casa visitar o Catena. Aí o Catena me mostrou a coleção dele, cara. O Catena, ele leva a sério, né, Catena? Porra, o Catena levou a coisa do comprar gibi para se aposentar da forma certa. Não eu comprando três gibis da morte do super-homem brasileiro. O Catena tem uma coleção de respeito, assim. Eu queria saber de você, Catena. Como é que você desistiu? Por que que você desistiu? De que você animou, vai aí. Ah, então, eu faço a piada do ler as figuras porque eu cansei de tentar acompanhar, era muita história, era muito gibi, era muito corte, e eu lembro na época que eu mais comprava gibi, assim, eu tinha um vizinho que era rico e comprava fora, e aí eu chegava empolgadão, acho que foi na época dos X-Men lá do Jim Lee, aquele último do Claremont lá, né, que era em três partes. Cheguei todo empolgado pra ele, pô, saiu isso aqui. Aí ele falou assim, pô, meu, lá nos Estados Unidos, tipo, já saiu que o Cable é o filho do Ciclope, que é o menino que foi levado do passado, não sei o que. Eu falei, porra, vai demorar uns 4 anos. Aí ele foi me contando as coisas que estavam na frente, aí eu desencanei, falei assim, ah, mano, é muita coisa pra ler. E quando teve aquele buraco entre Abril e a Panini, foi acho que meio quando eu liguei foda-se, assim, tipo, puta, é muita coisa pra ler, vou ler só encadernado e vou voltar a ler figura. Aí foi quando eu comecei só a comprar gibi, tipo, procurando saber quem desenhava, sem maldade mesmo, assim, tipo, é o Madureira? Comprei. Tipo, é o Romita? Comprei. Tipo, coitado, até hoje, assim. Então, mas tinha critério ou não? O Shaolin Cowboy, por exemplo, eu comprei porque é do Geoff Darrow, eu nem li, assim, só, tipo, porra, é o Geoff Darrow, foda-se. Não, mas também não tem o que ler, que é só, não tem nem balão, velho. Não, mas nem, eu não digo nem acompanhar a narrativa pra você saber a história, eu só fui vendo os desenhos mesmo, mais nada. Eu acho que o último gibi, vocês vão ficar até meio puto, que eu li, assim, de verdade, os dois últimos, foi o Eternos lá do Neil Gaiman, e o Quinto Beatle, porque era o Quinto Beatle. É, que acho que não, não, nem que entra muito nessa discussão, porque é um... É, é um bagulho autoral, é biográfico, quer dizer. Mas, né? Tipo assim, essas HQs de fora da linha do mensal, assim, né? Tipo, pô, ixi. Hellboy, essas paradas assim. Pô, isso aí eu continuo lendo e não parei. Tipo, toda vez que sai alguma coisa nova na banca, eu compro, né, tal, né? Acho que o que desanimou mesmo é o quadrinho de linha, assim, né? Esse quadrinho, né? Mensal. Regular. É, exato. Esse aí sim que eu acho que... E tipo, o lance que a gente tava falando do Scan... No meu caso, é que, tipo assim, eu nunca tive o hábito, né, de ler muito scan, né? Tipo, eu lia, eventualmente, coisas que eu sabia que não sairiam aqui, ou demorariam muito pra sair, seria muito difícil, tipo, Miracle, né? Essas coisas assim, então, eu lia, né? No mais, eu, né, dava preferência por esperar e ler depois, comodamente, né, dando uma cagada, né, com a versão impressa. O que eu tô fazendo, assim, eu parei com... Hoje também, você com o tablet, o celular, né, ficou muito mais fácil, né, cara, de você conseguir... O quadrinho digital, né? Inclusive dessa maneira, né? De como se ele fosse a versão impressa, né? Tipo, hoje você pode ir cagar, né? Com o scan, né? E você que, cara, você que ainda tem aí a sua assinatura vitalícia? Yes. Como é que... Nossa, cara, que você... Como é que você... Diz a sua rotina quando você recebe na sua casa os seus gibis, assim... O que você faz? Você simplesmente passa, você guarda direto? Taca fogo. Cara, eu recebo no trabalho, abro o plástico, folheio assim, tipo, leitura dinâmica, todas as revistas, né? Pra ver se tem alguma coisa diferente, interessante. Pra ver se não pode tá processar com, a panique. Com algum problema nas páginas, né? Depois eu jogo no banco de trás do carro, fica lá durante uns 3 ou 4 dias até que eu lembre de levar. De levar. Aí enverga com o sol. Enverga com o sol. Aí a capa começa a descolorir. Aí eu chego, levo ela pro quarto lá das revistas, jogo ela lá numa das prateleiras e ela fica lá até o dia que eu resolver finalmente. Ela fica, ela fica agonizando. Mas tipo, tem revistas que eu vou acumulando pra ler, assim, né? Mas tipo, esses mix mesmo, gente, tipo, tem mix assim que eu lia uma ou duas histórias só, né? Outras eu... Sim. Tipo, Lanterna Verde mesmo tem anos que eu não leio, acho que tem uns 4 anos que eu nem leio mais o Lanterna Verde. Eu só folheio rapidamente, assim, ó, leio as figuras, né, igual Catena, né, mas não não leio as histórias. Às vezes você vê uma figura assim, tipo, vai, um exemplo meio besta, o Batman com o broche do Watchman e você, pô, que é isso? Ah, é bosta. Às vezes é isso. Quando a figura tem alguma coisa assim, porra, o que é isso? Aí eu leio aquela página, volto um pouquinho pra tentar entender melhor, né, tal. Mas, aí tipo, se arrepende. Tem muito quadrinho que eu não leio há anos, assim, né? Que eu só folheio ele, assim, né? E guarda, né? Eu acho também que o estilo de desenho hoje também, né, cara? A gente tá com aqui... Tipo assim, é aquele estilo que era diferente, mas que acaba ficando tudo igual, né? Foi como na época do Jim Lee, né, cara? Veja as pessoas hoje elogiando, né, a variedade de traços, mas não tem muita variedade não, cara. A gente tem esse traço indie, né, tipo as historinhas da Kamala Khan e tal, que é tudo meio igual, assim, né, aquele indie meio caricato, né? Tipo assim, então você pega vários artistas que estão fazendo um traço meio seguindo aquele estilo, né? Então, tipo assim, o que é novo, né, e chama atenção já deixa de ser, né, cara? Já vira uma coisa, tipo, né? Comum, corriqueira, né? E o que eu acho que também dificulta muito a leitura dos mensais, assim, é o, sei lá, cara, o esquema da colorização, o papel, sabe? Essa colorização, tipo, cheia de degradês, né, de volume e tal... Não, com papel jornal é um pó. Não fica bom, cara. Fica horrível, assim. Aquelas páginas escuras, meio mortas, assim, né, cara? Não é legal, assim, cara. Não te chama atenção, assim, pra leitura, sabe? Sei. Tipo, você tem que fazer força pra ler, assim, né? Pra Pra não perder o interesse. Aqueles gibis escuros, né? Porra, foda. Eu acho que também, quando você pega uma saga, assim... A saga é grande, tem muito fio in, e aí às vezes você quer até acompanhar uma coisa ou outra e você meio que se empapuça de tanta coisa que você tem que ler que no final não acrescentou em nada, assim. Não é fio in, não, né? É tain, né? Tain, é. Fio in é os meu Deodato por um dia. Fio in é eu e o HDR. Mas É verdade mesmo, né? Acompanhando a Guerra Civil 2, eu tô tentando, né, tentando ler tudo, assim. E, cara, tem umas coisas que daqui a pouco eu vou passando direto, assim, porque é muita enrolação, tipo. Não acrescenta nada na história. Os tie-ins, eles estão meio como se fossem fillers, assim. Na Guerra Civil 2, por exemplo, como os dois lados ali são o Homem de Ferro e a Miss Marvel, onde tem o Homem de Ferro e a Miss Marvel, até tem coisas que realmente são relevantes, assim, pra história. Mas se não, é só encheção de linguiça mesmo, cara. É só pra tipo, botar lá na capa e pra, só pra botar um selinho na capa. Tem nada a ver, mas tem a ver. Que nem a gente Adventure Time, eu assistia pra caralho. Aí eu peguei um guia na internet só dos episódios que fazem um sentido na história, porque também, tipo, cada temporada tem 20 episódios, 15 são tie-ins. Aí fica um saco de você ficar assistindo episódio que não acrescenta nada à história. Gibi meio que parece que virou isso, assim. O Noite Mais Densa lá, o dos Lanternas, eu lembro que eu li tudo, mas... Cara, mas foi difícil chegar até o final. Porque era uma enrolação do caralho. É tipo filler de mangá, né, cara? Aquele negócio que é pra ter quantidade, porque vai vender. Se tu publicar 10 números, vai vender os 10. Se tu publicar 20, vai vender os 20. Então vamos esticar essa porra e vamos fazer 20. Que nem novela, né? Tá fazendo sucesso, estica por mais 2 meses aí, pronto. É, sei lá, por isso que hoje... eu parei de ler gibis de super-herói? Não, não parei. É, mas, cara, eu tô lendo... O que eu tô lendo é, como eu falei, essas coisas mais independentes, muito menos, assim, né? Muito menos, cara. É, eu tô lendo só as coisas mais independentes, né? Tipo, o Surfista Prateado, o H. Garoto Esquilo, sei lá o que mais, assim, tem o... O Hulk, você tinha falado do Hulk que você gostou. Gostei do Hulk? Mas eu acho... Hulk do Mark Miller, não o Hulk Luciano Hulk, nem o Hulk... Ah, tá, achei que era o... Ah, o Hulk do Mark Miller, que achei legal, assim. Entendi, mas eu acho que tem outra coisa aí, cara, que também faz a gente ler menos, assim. A gente tem a concorrência de outras coisas, né? Ah, sim, que desperta o nosso interesse. Hoje, por exemplo, as séries de TV, assim, tomam muito, muito do meu tempo, que antigamente era dedicado à leitura de gibi, assim, cara. Sim, com certeza. Eu tô acompanhando cada vez mais séries, né, tal, e aí sobra menos tempo pra ler, né, cara? Ah, não, sim, aí você tem as séries de TV, você tem, tipo, os videogames hoje, eles estão investindo mais em roteiro, então você tem videogames com roteiros excelentes, assim, então você pode ter essa sua ânsia por uma boa história saciada em outras mídias, né? Então, tem isso também, bem lembrado, cara. E as séries de TV, cara, principalmente, né, porra, agora é tanta série pra acompanhar que fica difícil. CW, né? E tu vê que a série de TV tá fazendo isso também, né? Porque no CW, as três séries agora que tem, quatro, né? Porque Legends of Tomorrow também, elas estão ficando cada vez mais interligadas, né? Por enquanto ainda tá sendo legal, mas até ficar. Até eles começarem a interligar demais, ele vai e dá merda, né? Tem quadrinho. Mas tão lendo, né? Tipo, também, essa série já tem, né? Muita injeção de linguiça, né, cara? É, eu acho o formato, né, cara, Cara, na medida que você chega numa série que tem 25 episódios, cara, você sabe, vai ser lixação de linguiça pra caralho. Assim. E na verdade, as séries têm 20 e poucos episódios cada uma, agora são 4 saindo. Então, tipo assim, ó, são 100 episódios por temporada, cara, do mesmo universo, assim, é uma injeção de linguiça pra caralho. Mas voltando aos gibis, assim, sabe uma coisa que tem complicado, assim, agora que eu tenho mais acesso a gibi aqui, né, cara, nos Estados Unidos sai tudo aquele, é TPB que eles chamam? TPB? É, no fim do ano eles lançam as edições todas reunidas, né, num volumão, né? Num volumão, assim, né? Tipo, que eles pegam o quincalho. Popular em Cali, né? É, aí pega o quincalhô, junta tudo e vende, tipo, super barato, né? E aí, o que eu tô fazendo, cara? Tem um arco de histórias, sei lá, até que saiu uma vez que o Peter David escreveu uma história com Fera e com o Magnum, assim. É, foi há pouco tempo, assim. Eu, porra, queria ler aquilo, aí o Panini não publicou, aí, tipo, saiu um TPB, aí você vai na Amazon, compra por usado, sei lá, por $2.50 o TPB. Aí eu, tipo, eu tô consumindo quadrinho assim, cara. Aí, sei lá, aí tem um arco de história. É a versão virtual da caixa de fogão. Sim, né, cara? É, exatamente, cara. Aí, tipo, pô, sei lá, aí vai ter essa coisa da Mulher de Ferro aí, eu gostaria de ler, mas isso vai ser uma coisa que eu vou, cara, relaxa, quando sair o TPB eu vou comprar um usado, aí pego, leio e acabou, assim. Então, tipo, esse formato onde sai tudo junto, eu gosto, aí, assim. Aí que tá, Tchendi, isso aí é outro fator, tipo assim, que meio que desanima a gente, que é aquilo que a gente tinha antigamente, quando todos nós líamos regularmente, que era o feedback, era a conversa, ah, você lembra? Sim, a gente conversava sim, sobre o que estava acontecendo e tal. Hoje você não consegue mais ter isso, porque cada um tá lendo uma coisa coisas diferente. Diferentes. Época, épocas diferentes. Pô, às vezes nem tá lendo, né, velho? Igual a proposta do podcast, que é quando que a gente perdeu o amor, né? Por exemplo, eu tô lendo quase nada, cara. Tô comprando, assim, alguns encadernados só. Nem mensal eu tô comprando mais. Só o Star Wars que eu tô comprando, mas é por causa do Stuart Timonen. Acabou. É, mas acabou a fase do Stuart Timonen e eu parei também. É, mas é isso, acho que é isso aí, eu acho que o consumo de quadrinhos hoje, primeiro, ele você tem múltiplas formas de você consumir, né? Não é igual uma série de TV, cara, que você tem duas formas, que é ou você vê na TV, ou num streaming pela internet, pirata aí, você vai lá, né? Não, você vai no site oficial da emissora e tem lá. É, ou tipo, quando sai uma coisa no Netflix, que é um canal só que você pode ver, então, tipo, tá todo mundo ali concentrado, entendeu? Então, o quadrinho, cara, ele meio que perdeu isso. Você tem muita forma de você consumir ele e você meio que... espalhou o público, sai muita coisa, né? Também, né, cara? Não, e sai muita coisa. Vez, tem muito muita título coisa. Saindo também. Então, você meio que espalhou, cara. Tipo, você não concentrou, então perdeu essa coisa, né? Cara, tem semana que sai mais de 20. Acho que tem semana que chega a sair 30 publicações, cara, da Marvel. Muita coisa DC. Absurdo isso aí, cara. E aqui no Brasil, né? Essa é Marvel, DC, é mangá, é Turma da Mônica, galera autoral que tá lançando em banca. Velho, tá saindo uma caralhada de título da Marvel aqui no Brasil, velho. Não sei o que é, se é esse reboot da Marvel aí, cara, mas, cara, tá saindo muita coisa da Marvel. Eu tava conversando com o dono da banca que eu compro toda semana, que eu passo lá toda semana, que ele falou assim, cara, não tem espaço pra colocar. Então a gente tem que tirar de uma prateleira, subir e colocar o que chegou esse mês. Que nem dá tempo de recolher, entendeu? Então tá tendo uma massificação dessa parada aí do quadrinho, cara, que tá deixando nós, os veacos, meio puto da cara, né, velho? Porque a gente não sabe o que consumir, né? É aquela coisa, assim, eu acho que, eu não sei quem, eu acho que o Catena falou do Blakest Night, né, que foi até um dos últimos episódios que a gente fez, né, não foi, é o que a gente foi acompanhar tudo, assim, exato, né? Exato, que era aqueles podcasts. A gente fazia podcast muito sobre isso, sobre sagas, isso, né? Que tava acontecendo que tava, agora, né? Que a gente tava lendo. Tem até a zoeirinha lá do FIC de falar. Um doutor que perguntou, né, se todos os anéis iam se juntar e ficar branco, né? Pois é. O Capitão Planeta, né? Bons tempos. Não, mas então, aí é, tipo, cara, tava todo mundo ali, entendeu? Aí é... Porra, como é que você vai discutir uma saga dos Vingadores? Tem quatro gibis dos Vingadores. Como é que você vai discutir, sei lá, o Super-Homem ou a Mulher Maravilha ou o que seja, a Liga da Justiça? Isso tá acontecendo uma porrada de coisa agora, você não sabe nem mais o que tá acontecendo. Você então, acaba tendo que virar sommelier de algum título. Porra, é foda, porque, cara. Se tu for acompanhar tudo, não tem como cruzar informação. Não tem, cara, não tem. Então. Tu cansa, não tem tempo, cara, não tem condição. É foda. É foda, cara. E como eu falei, cara, e você vê as histórias ficando cada vez mais iguais. Você não vê as pessoas arriscando, assim. Eu acho que a última vez que eu vi um gibi que realmente arriscou pra caralho, assim, e trouxe alguma coisa completamente nova, foi a Nova Onda. Você lembra da Nova Onda? Do Warren Ellis? O Next Wave, cara, do Warren Ellis, do Stuart Eman, do caralho. Porra, cara, eu tinha um prazer de ler aquilo, cara, porque... Eu li umas três vezes, cara. Não só o Warren Ellis estava surtado ali, né? Então, tipo, o Stuart Monin, cara, tava com um traço surtadaço, assim, também, né? Ele tava, tipo, fazendo um cartunesco super largado, assim, sabe? Tava maneiro pra caramba. Então, tipo, não sei, não vejo mais esse tipo de tentar fazer algo diferente, assim, meio que desanima mesmo, cara. Mas acho que tem, cara, acho que, tipo, tem coisa boa, só que tu tem que... Olha, é uma coisa que não tem como tu fazer certo, tá? Tem que ser pirado, assim. Porque na real tu tem que fazer o quê? Tu tem que pegar a publicação, sai toda semana gibi. Só que tá, tem um gibi que tu gosta, vai sair uma vez por mês só, né? Mas digamos, se quer ler semanalmente algum título, dois ou três, sei lá, que tu vai ter tempo, tu teria que pegar e olhar, dar uma olhada, uma sobrevoada em tudo e separar o que é legal, que é o que eu faço. Separo o que eu gosto pra ler e ler e ler. Só que tu não consegue fazer isso comprando, cara. Não tem como tu ir na banca e comprar todos os gibis. Deixa eu fazer uma pergunta. Ah, não, o que for ruim eu vou jogar fora. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Real, o que você realmente de fato está acompanhando de gibi mensal, cara? Cara, hoje eu leio Superman, Batman, Liga da Justiça na DC. É que você tá lendo já tem, tipo, nunca parou. Assim, tá lendo direto. Não, nunca. É, li desde que. Do início do 952 até hoje, assim. Às vezes acumula 3, 4, 5 revistas lá, tipo, 5 meses sem ler, mas eventualmente eu sempre paro e leio tudo, né? Uhum. É, na Marvel eu leio os títulos dos Vingadores, o Capitão América. E eventualmente, o que sai, né, com o Justiceiro, essas paradas aí, eu ainda acompanho. Mas o resto, cara, tipo, Thunderbolts, essas merdas, tudo. Nossa, que tava saindo. Cara. Nossa. Aí também é. Você tem um senso de. Vou te falar que agora, esse Hulk que tava saindo agora, desenhado pelo Mark Bagley, aí até tava me divertindo, cara. É, que é do Mark Wade, né, cara? Meio mal você ainda tem uma galera que escreve, assim, né? Que ainda consegue trazer uma ou outra coisa diferente, né? Eu acho que sim, o Mark Wade é um desses caras, assim. Mas te falo que não é nada novo, tipo, Não é. Era a saga lá, a Guerra das Armaduras do Homem de Ferro, só que no Hulk. Tipo, o Hulk indo atrás de todo mundo que tinha sido infectado pela radiação gama e tirando os poderes dele, sabe? Uhum. Tipo, não tem. Ah, deixa eu só mandar um chupa pro Poderoso Porco, Grêmio 2-0 no Cruzeiro, lá no Mineirão. Tá? O Porco tá lá no Mineirão. Ele acabou de mandar. Ele mandou mensagem pra me chamar pra ir. Eu falei, cara, eu sou atleticano. E o Galo tá ganhando. Ah, o Atlético ganhou lá no sul, lá do Inter. Tá aí, ganhando, né? Do Inter, né? Chupa, então. E hoje ele, o Poderoso Porco tava no Twitter falando: hoje eu vou ver o maior de Minas no Minas. Fudeu. Aham. Eu tava, antes do podcast, tava assistindo o jogo do Vasco na segunda divisão. Caralho, que triste fim, cara. O Vasco perdeu a primeira posição, né, cara? Perdeu a primeira posição, cara. O cara não consegue nem ser o primeiro. Não? Quem que era o time? O caralho, deu branco. Tá agora empatando de 0-0. Nossa. Que triste fim, cara. O cara não acerta um passe meio mesmo. Cambojano de Cacituba, né? É o Atlético. Não, Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. É. Então, vamos tocar o balde aí. Vambora, vamos tocar o balde. Antes que eu fique muito triste, mais do que eu já tô com esse podcast. Mas, HDR, o que você acompanha aí, cara? Mensal. Cara, eu não acompanho mensal há um bom tempo. Eu acho que a última mensal que eu tava comprando era a dos X-Men e... Por causa do time, mano. Exatamente. E aí entrou o Mahmoud também desenhando. Eu gosto do traço do Mahmoud. Caralho. E aí, cara, eu tava comprando o quê da DC? Era o gibi da Liga. E pra não dizer que eu não tava lendo outra mensal da Marvel, que não deixa de ser... Assim, não é mensal, porque era encadernado, era o Demolidor, do Mark Waid. Só. E hoje em dia eu só tô comprando o Demolidor do Mark Waid, cara. Quando sai. Eu ainda compro, tipo, esse material independente, né? Tipo, não, Cavaleiro da Lua. Eu ainda acompanhei aquela fase lá do Hickman, dos Vingadores andando pelos universos, né? Essa aí foi do caralho, tipo. Pois é, eu acompanhei porque eu queria ver uma coisa assim, né? Só que mas esticaram, terminou. Foi outra que esticaram demais também, essa daí. Terminou, cai fora. É um problema, eu acho, né? Eu que tento acompanhar as coisas assim direto. Geralmente quando começa uma coisa número um, começa um arco, ela começa, aí tu vai lendo, tá legal, daqui a pouco cansa, cara. Tipo, e é geralmente ali pela sexta edição, sabe? Que deveria ser um arco fechado e acabar essa porra, né? Tem algumas coisas que estão saindo em seis números que são legais, assim. Quando começa a esticar, começa a ficar uma merda, cara, não adianta. Seis meses tá bom, né, cara? Lê um arquinho ali e acabou isso. E fecha o carro, vai pra outra coisa. Tô vendo também, tô tentando ler coisas que saem separado, assim, né? Terra 1 da DC, sabe qual é? Que eles estão o DC Ultimate, né? Que tá saindo, eu tô tentando acompanhar. Tipo, Gostando disso? Tô gostando, cara. Não acho ruim, não. Eu gosto muito do Batman, mas acho que é mais pelo Gary Frank que eu gosto. Eu li os Titãs, o volume 1 é uma merda, o volume 2 é legal pra caramba. Mas olha só, isso aí é pensado como graphic novel. Já é escrito pra ser assim, né? Esses encadernados do Demolidor, por exemplo, pelo menos é uma salvação, porque se tivesse ainda numa mensal, cara, puta que pariu, né? Não ia dar. Mas pra aumentar, velho. Tem outras coisas que dá pra que é legal, de esses dias me pegou desprevenido. Eu peguei um X-Men pra ler sem ver que era anual, assim. E aí comecei a ler. E, cara, as anuais são legais de ler porque... Se tu acompanha aí pelas notícias, sabe? Mas você sabe que tem as névoas terrígenas lá andando pela Terra. Tu senta assim e lê um anual, tipo, que é um gibi, né, de 37 páginas lá. Tu senta e lê aquilo, te dá uma história legal que desenvolve um pouco e fecha ali, né? E, tipo, não é muito ligado em cronologia e tal. Então, essas anuais, que quase toda semana sai um anual de um título ou outro, é legal, assim, de ler também. É porque os anuais, eles são feitos justamente pra... Tipo, é no intervalo de uma história pra outra, chama um outro artista por causa disso, né? Então, eles não têm esse comprometimento de fechar um arco enorme. Ela faz parte da cronologia, mas é aquele tipo de coisa que quem acompanha a mensal, se não lê a anual, não faz diferença. E quem tá afim de ler, tô afim de ler um X-Men aí... Senta lá e lê. Essa história que eu li foi uma história dos X-Men que foi bem legal de ler, assim, que eles vão pegar dois personagens dos anos 90 aleatórios, salvar da prisão. E é bem massa, assim, eles usando os poderes, né, em conjunto e tal. Eles entram, ó, tem que salvar os caras, mas não pode, porque os políticos estão na cola, bem X-Men mesmo, sabe? Eles vão, se infiltram, saem, voltam. Eu tô igual ao HDR, cara. Eu tô lendo mais o Demolidor mesmo, cara, que tá foda pra caralho. Exclusive, saiu uma, acho que é a número 9, tá? Lee Wicks, desenhada e escrita por ele, cara, que é foda pra caralho, viu? Muito foda. A arte sensacional, a história muito bacana. E então isso aí tá me empolgando a comprar, né? Que ela tá saindo regular. Mas de regular, assim, tirando o Demolidor, eu tenho comprado o Star Wars por causa do Stuart Immonen, que agora tá ilustrando, né? Mas depois que acabar o arco dele, também eu vou parar. Tô comprando só por causa da arte. E os encadernados que estão saindo da Mythos do Conan, cara, que agora saiu. A Mythos tá publicando os encadernados com as histórias, com as primeiras histórias do Conan, né? Que é desenhada pelo Barry Smith. Então tá bem legal também. E é só isso que eu tô acompanhando, cara. DC, cara, nada. Tô acompanhando nada da DC. Nada. Eu acompanhava muitas coisas do Batman. Agora não tô acompanhando nada. Só alguns encadernados. Por exemplo, o Vampiro Americano eu compro. Eu gosto do traço do Albuquerque. Algumas coisas da Vertigo também, que sai, né? Mas a Vertigo sumiu, parece que acabou, não tá publicando mais. Sei lá o que tá acontecendo. A Vertigo, eu compro muito os encadernados que eles estavam lançando. Eles lançaram o Hellblazer praticamente completo, encadernado e tal. Isso aí, a Patrulha do Destino também tá saindo, muito bom. Isso aí eu tenho acompanhado também. Isso aí eu tenho acompanhado. Também, né? Então, Shade eu já não curto. Já não curto muito, não. O quase nada do Rodney é um monte de coisa, na real, hein, Rodney? Não, cara, é só Conan, da Mythos, Demolidor e Star Wars. Agora, ó, me permite falar um negócio, cara. Eu tava comprando essa mensal dos X-Men, aí eu acabei parando porque não deu mais tempo pra ler. E, consequentemente, de sair pra passar numa livraria, olhar em que número que tá, porra, que número que eu parei, sei lá, eu ir lá e comprar. Quando eu vi esses encadernados, cara, sabe quando tu se sente um idiota? Ah, sim, tem isso, cara. Ah, velho, vá tomar no cu, sabe? Porra, é a mesma coisa esses encadernados do Demolidor agora, cara. Que estão saindo, né? Do Malive, o desenhista predileto do Rodney, e o Bendis. Ah, amo. É bom pra caralho, velho. Eu também gosto, só que ele, pelo jeito, ele não gosta do Rodney. Aí é o seguinte... Ele não gosta de cara, fã. Eu, pro contrário, eu, não gosta de fã. Eu desatolei, cara, um monte de gibi da minha prateleira, cara. Sim, só aquele arco ali do Demolidor, né? Quantas mensal que já tinham saído por ali, né? Isso é foda, né, cara? Porque você vai, aí você investe na mensal, aí você compra aquele mix, que você só vai ler uma história, aí você vai pagar uma grana pra ele, aí tipo, porra, eu lembro que a Panini lançava um tal de Universo Marvel, que aí ela publicava as histórias de Demolidor ali, e eu queria ler as histórias de Demolidor, só que aí você tinha que, pra comprar as histórias de Demolidor, você tinha que comprar um calhamaço, que aí você tinha uma história merda do Hulk, uma história merda do Quarteto Fantástico, uma história merda do sei lá, do não sei o que. E aí, tipo, era 200 páginas pra você ler 13 páginas, sei lá. Mas, Change, tu quer saber? Caro, né? Das revistas da Panini, cara, qual a única que eu guardei, as revistas Mix que eu guardei até hoje, saindo encadernado, sendo republicação e o caramba, foi Marvel Max, cara. Marvel Max. É a Marvel Max. É a única que vale a pena. Porque o resto, cara, é bosta. É foda, cara. É tipo. Foda mesmo, né, cara? Aí você passa um tempão colecionando essa merda, aí lança um encadernado com tudo. Pouco tempo depois. Uhum. Aí, porra, é foda. Aí se você não acompanhava na mensal, você meio que ficava pra trás, todo mundo discutindo, aí você meio que ficava perdido. E aí, sabe? É tipo, de um jeito ou de outro você perde. E aí isso me deixava meio cansado também, sacou? Aí era foda. Aí, tipo, foi nessa época que eu acabava perdendo muita coisa legal. Por exemplo, o X-Factor do Peter David, naquela época que tava com um homem múltiplo liderando a equipe e tal, que eu... Pô, saía num gibi merda dos X-Men, que eu não ia comprar, porque era caro pra caramba, cara, só pra ler uma história do Peter David. Aí eu tô agora, tipo, que eu não tô acompanhando mais muita coisa que tá saindo agora, eu tô usando pra acompanhar essa época antiga, sacou? Então eu tô vendo todos esses encadernados do X-Factor, do Peter David, essas histórias antigas, assim, que saiu lá na época da Dinastia M e tal, eu tô acompanhando tudo agora. Coisa que nunca foi publicada aqui e já até é antigo. Tipo, os gibis do que o Paul Dini escrevia das aventuras do Batman, do desenho da TV. Que eram gibis fodas. São gibis fodas. Muito, muito. Muito bom. Fodas, mas que aqui a Abril publicava, mas durou 20 edições só. Eu só tenho os da Abril e tenho o que saiu pela Opera Gráfica, 2 ou 3 encadernados e só. Eu tenho lido tudo, cara. Tenho conseguido ler tudo, assim, e é foda. Eu tô aproveitando esse tempo que eu não tô muito me interessando agora pra ler as coisas boas de antigamente que eu perdi, sacou? Então, material não tá faltando, pelo menos. Mas e você, Real? Eu queria que você que continua colecionando, queria que você falasse um pouco mais, assim, da sua experiência. Você falou pouco nesse podcast, cara. Não sei se você tá desanimado mesmo. Já coloquei mais ou menos os pontos. Eu acho que o ponto crucial pra mim, assim, foi... eu acho que, de modo geral, acho que o fim do amor mesmo foi quando a gente começou a ver... tipo assim, desnudado, né? A política editorial, né, cara? É coisa que a gente, assim... A gente sabia, óbvio, né? Desde a época lá que o Jim Shooter era um cara, né? Que comandava, né? Que ditava os rumos artísticos da editora, né? Tal. Mas eu acho que nunca algo tão escrachado quanto quando a gente viu os Novos 52. Aqueles road show da DC. Cara, com os caras falando abertamente do tipo... Ah, não, as revistas agora vão ser... No máximo 6 edições, se não vender bem, a gente cancela e substitui por outra e não sei o que. Tipo assim, um esquema basicamente industrial, né? De produção de quadrinho, assim, né? E eu acho que era meio que, cara, de você ver que os autores mesmo não tinham mais tesão em fazer isso. Eu acho que você lembra do caso do George Pérez, né? Que simplesmente falou: olha, DC, vamos pra puta que pariu, tchau, tô indo embora, né, cara? Não é pra mim mais isso, né? Cara, esse tipo de coisa, né, cara? Então, eu acho que ali foi quando eu parei, olhei e falei, eu acho que agora complicou, né? Como diz aí em Minas. É foda, assim. A gente não falamos complicou, não. Mas você quer a maior prova disso? De como o que a gente tá lendo hoje é mesmo até o que a gente acha legal hoje é super pasteurizado, assim? Não, com certeza. Faz o seguinte, eu desafio aqui pra todo mundo. Quem tem o Cavaleiro das Trevas 2, do Frank Miller, pega e lê hoje. Lê hoje, assim. Se você tá. Você lê muitos gibis que tá saindo. Os gibis que estão saindo hoje. Eu li mês passado. Cara, ele na época que saiu. Não sei quanto a vocês, assim, mas pelo menos a maioria dos meus amigos ficou revoltado com Cavaleiro das Trevas 2. Entendeu? Que, porra, Frank Miller é preguiçoso pra caralho, gibi chato pra caralho, não sei o quê. Mas, cara, se você comparar o Cavaleiro das Trevas 2, que na época a gente achava ruim, com o que sai hoje, você vê que o Cavaleiro das Trevas 2 é um gibi muito superior à maioria das coisas que saem hoje, cara. Pega pra ler de novo. Tô falando sério, assim, que não é. Cara, mesmo essas coisas que você baba ovo, tipo o gibi do Injustice, tipo, que é. Guerra Civil 2. Cara, não chega aos pés do Cavaleiro das Trevas 2. Olha que triste isso, cara. Aí, olha, tá vendo, isso. HDR? Tá vendo, HDR? Tá vendo como eu não tô louco? Por que você falou, cara, isso? Cara, na hora da dor, o cara se agarra em qualquer coisa, né? Mas é. Do Change agora. Mas é mais. Porque teve um episódio do Argcast lá que era: eu gosto dessa merda, né? E eu defendi o Cavaleiro das Trevas 2 lá. Pô, eu, então. Não, você tá louco? Então, eu falei, tudo questão. Cara, não, tudo se vocês questão lerem, do ponto de vista, cara. Tem coisas muito boas. Eu concordo que a última parte, que o Frank Miller já fez, tipo assim, no caralho, um ano de atraso, o cheque já descontado e a DC no carcanhar dele, eu concordo que é meio foda-se, né? Ah, vou entregar qualquer merda aqui. Mas até então, cara... Que foi, pô, literalmente edição, qualquer merda, né? É, a primeira edição é muito boa, cara. A introdução dos personagens, do Flash, do Átomo... Pô, do Flash, cara, é maneiro pra caralho, pô. A morte do Shazam nessa revista é do caralho, velho. É muito boa, cara. É, mas o... Mas é, cara, mas o que eu tô falando é assim, pra você ver o quão o nível é, tudo é questão de comparação, né, cara? Tudo é perspectiva. Então, é... Cara, naquela época, era uma merda. Hoje, se você comparar com os que saem hoje... Oi? Change, você leu Cavaleiro das Trevas 3? Não, me recuso, cara. Eu li os primeiros, sabe? É o que eu disse, é uma continuação, ela não é uma continuação do Cavaleiro das Trevas, é uma continuação do Cavaleiro das Trevas 2, cara. É, o HDR, sabe aquela piada, aquela velha piada do português estar andando na rua e vê a casca de banana e ele fala, ai meu Deus, vou me fuder de novo? É o que eu senti ao ver o Cavaleiro das Trevas 3. Eu falei, cara, eu sei que vou me fuder nisso. Então, chega, né? Acho que não fui, não. Você tá lendo? Não. E alguém... Eu tô, é a única coisa. Catena tá lendo, hein? É a única coisa que eu leio. E aí, Catena, como é que tá? É ruim pra caralho. Mas é maneiro, saca? É a casa. Porra, eu me divirto com as figuras. Mas é ruim. Sabe o que pra mim, o que mais me irritou em tudo? É, eu acho que eu falei isso pro Hell uma vez, ou pro Bukemi, que a cor é muito tipo de gibi mensal. Eu achei que a revista precisava de um tratamento que nem a 1 e a 2 teve. Ela tem cara muito de mensalzinho, de gibi de cagada. Ela não tem cara de um Cavaleiro das Trevas, sabe? Uma coisa mais... Mesmo que é o Andy Kubert desenhando, mesmo que é o... Cara, aí que tá. Uma das coisas que me desanimou pra caralho foi o Andy Kubert, cara. Eu acho ele... Não gosto dele, não gosto. Né? O Adam é melhor. O Adam é melhor. É o Kubert sem talento. Ele. É o Kubert sem talento, cara. Tipo, ele manteve... O Adam é mil vezes melhor. Cara. Ah, mil vezes melhor. O Andy, ele manteve os vícios dele do porra, da época... Dos anos 90. Uhum. E aí você pega um cara... Que ainda mantém. Se você vê a arte do Andy, né? Que, o do Kubert, que não tem talento. E aí você vê a arte do Cavaleiro das Trevas 3. Você automaticamente se remete àquela época tenebrosa dos X-Men que ele desenhava, você lembra? Uhum. É a época que. É, depois do Jim Lee, né? Que ele pegou. Nossa, que era tenebroso. Aí, cara, aí, quando você pega um gibi do Cavaleiro das Trevas e você lembra dos X-Men dos anos 90, alguma coisa está errada. Né? É, até as partes que o Klaus Johnson tenta dar uma melhorada, dar uma estilizada pra dar um saudosismo do 1 e do 2, não fica legal também. Mas o Cavaleiro das Trevas 6 é uma coisa fantástica, porque o Batman tem a armadura, né? E tem o Super-Homem também tem uma. Cara, sim, cara. Eu abandonei essa gibi que eles têm. É muito bom, velho. Ah, deixa eu até ver se saiu o novo que tá já... Os Estados Unidos já atrasou de novo. Isso foi no 3, não foi? Sim. Foi aí que eu abandonei. É, ele tá... Hein, Roger, o Super-Homem usa uma armadura que ele fica parecendo o Ariete do He-Man. Sabe qual é? Isso parece mesmo. Muito isso goloso, mesmo. Cara. Que leio na banca. Apesar que o do... Os mini gibis eu acho legal e o do Romitinha lá, que é uma parte, né? Eu gostei também. Não sei se vocês leram. Não. Do Romitinha é pra ser tipo um prequel do primeiro, né? É, tipo, mostra como que o Robin morreu. Isso. É legal, legalzinho assim, pra ler as figuras. É, não, eu... Eu passo. Não vou falar nada. Esse eu passo. Aí eu não passo. Vou falar nada. Porque... Por em Romitinha saiu, né, a Comics. Eu vi hoje o link da Comics, lá vai sair um artbook dele. Isso. Aí vai ser bom. É, mas enfim. Galera, vamos cada um dar o recadinho final sobre o podcast de hoje, sobre se você quer falar mais alguma coisa desse desânimo nosso com os quadrinhos, sobre... enfim, as famosas últimas considerações finais. Eu queria que o Rodney começasse, ou terminasse, sei lá. É, É, também acho. Nossa, então... Pertinente. Espi na tela, cara. Foi foda. Pertinente, muito bom. Muito bom. Catena. Tá cortando, Rodney. Tá cortando, Rodney. Tá cortando pra caramba. Vai, Catena, você então. É, apesar de ter chegado atrasado, eu perdi o tesão, porque era muita revista e muita história e muita coisa pra acompanhar, que foi ficando chato. E aí eu fui dando prioridades às figuras e coisas mais contidas, assim, tipo coisas que o Mark Miller faz, que normalmente é 3-4 números, ou Walking Dead não entra, porque Walking Dead é 100 e caralhada, né? Mas eu me enchi por isso, era muito dinheiro também, e muito mais do mesmo, então... Fico só nos encadernados. É, gastar com fuminho, fazer suprimir de coco, pintar o cabelo. Boa. Nasik. Bom, eu ainda amo alguns, mas acho que eu tô me encaminhando pra esse mesmo caminho, velho, de ir abandonando, porque cada vez mais eu tô abandonando coisas. Até o Injustice, né, que agora virou Injustice Ground Zero, ficou lento, né, eles estão contando a história que já viu no jogo, eles querem acrescentar mais coisas, então a Arlequina fica tentando explicar as coisas. Tá virando tipo Dragon Ball, não tá, cara? Eles estão tentando dar uma... Ah, não, é a visão, é a mesma história, só que é pela visão da Arlequina. Tem os eventos... A HQ é legal, o problema é que toda aquela parte, ela fica tentando contextualizar, tipo, isso que tá acontecendo naquela hora, né, lá no jogo, naquela partezinha, assim. E aí, tipo, a história tá lento de ler, tem muito balão, tem muito como é que chama, os quadros ali, né? Recordatório. Texto, assim. É, então, tipo, tem muita coisa pra ler. Puto, vai ler um quadrinho, que o quadrinho que um dia tu lia, assim, em menos de 5 minutos, sabe? Aquela papapá rapidinho, agora tá uma leitura arrastada, sabe? Perdeu aquela coisa de... Pra mim, o Injustice, tipo, eu lembro que eu comprei o jogo, aí achei mó maneira e fui ler, porque um amigo nosso lá, o Jeremy Repack, desenhou, né? E fui ler as figuras. Mas quando o Robin lá, o Asa Noturno, sei lá, escorrega e morre... Tropeçado. Não escorrega, o Demi joga um pedaço de pau na cabeça dele. É foda, né? Tipo... Morte merda, cara. Foi uma morte tão merda, assim, mas ao mesmo tempo eu pensei, cara, isso poderia acontecer. Olha quão merda é o Asa Noturna, assim. Né? Mas eu sei qual é. Tipo, nada a ver, mas quando a gente falou hoje no WhatsApp do Steve Dillon morrer de apendicite, né? Que é tipo uma parada que, né, ninguém mais morre de apendicite, o cara tropeça e... Era, no quadrinho, os caras estavam lutando contra o Superman, a Liga da Justiça, Salomão Grande, e aí o outro morreu porque era... um guri de 11 anos jogou um pedaço de pau na cabeça. Foi treinado pelo Batman, velho, morreu num trupicão. Né? O Demi joga o negócio na cabeça dele, ele desmaia, cai e bate de cabeça numa pedra. E aí ele morre. É, ele morre. Morte mais idiota. É tipo a menina de ouro, né? Que tipo, cai e bate o pescoço no banco. É o Asa Noturna, ele vai e bate na pedra, assim. Outra coisa que eu parei de ler também foi Secret Wars, cara, da Marvel, tá saindo agora no Brasil, né? Cara, essa aí se perde muito, assim, tipo, ela. Tu não consegue ler só a saga. Se tu vai ler só a saga principal, ela não faz sentido. Se tu pensa, de um mês pro outro, parece que tu perdeu o gibi. Meu, o que que eu perdi de ler? Porque os tie-ins, assim, eles contam parte integrante da história, assim. Então, tipo, ficou muito ruim, assim, isso, né? Morra, Secret Wars, muito ruim. E me lembrei também da uma coisa que começou legal, que foi aquele... Antes de rebutarem agora a DC, que tinha o DCU, que começou tri bem, cara. E... Mas rapidinho perdeu o fôlego e terminou nada a ver, assim. Então, tipo, umas coisas que eu abandonei no meio. Eu me sinto culpado, sabe? Eu pensava, um dia eu vou terminar de ler isso aí ainda, mas não sei que dia, não sei se eu vou estar vivo ainda. Não vai, cara. Hel, você se lembra quando a gente fazia review todo mês, cara, de gibi da Panini? bons tempos. Eu acho que tem um quê também da velhice deixar a gente mais preguiçoso também, Change. Eu acho que você já deve ter passado por isso. É, tipo, eu lembro que eu tinha muito mais ímpeto, tipo assim, pra filmes, por exemplo, filmes difíceis, assim, sabe? Filmes assim que eram mais intrigantes, que instigavam, filme de circuito europeu, esses filmes assim, sabe? E hoje eu já não tenho mais, assim, esse ímpeto, sabe? Hoje eu prefiro, sei lá, assistir ali o filme do Jason Statham, que é sempre igual, assim, né? É verdade. Do que parar pra ver... É, 007, né? Do que parar pra ver um desses filmes, assim, sabe? Cabeçudos, assim, que tá todo mundo falando que é foda e tal. Então, eu acho que é um pouco essa coisa também da gente parar, analisar e falar, pô, quanto tempo eu perdi, né, cara, fazendo essas merdas, né? Enquanto eu podia estar fazendo uma coisa mais divertida, sei lá, brincando com meu cachorro, dormindo no sofá, né, cara? Cara, pra ilustrar isso, eu tô procurando aqui, mas eu não acho na nossa lista de e-mails. Quando o falecido Ultra mandou aquele clássico parágrafo pro inonimável, que ele falou, tipo, cara, quando esse moleque crescer, ele não vai ficar mais... Sim, tudo, sim. Porra, sim. Cara, esse parágrafo tipo, era perfeito, ele ilustrava muito, assim. Tipo, agora tudo é foda, tudo é novo, né? Tipo, porra, você identifica ali um ícone junguiano no filme, você... Caralho, que foda! Eu vi isso, né? E não sei o quê. Aí depois que você já tá velhaco e vê que isso, na linguagem cinematográfica é comum, né? E que tá aí praticamente qualquer coisa que você vê, né, cara? É. Que nem sempre isso é uma sacada genial do às vezes diretor, sem querer, né? Às vezes tá no inconsciente do cara, né? Tipo, né? É quase um clichê do cinema, né? Mas, tipo, é isso, né, cara? E quando você é novo e acabou de aprender isso, né? Isso é legal, você tá empolgado e tal. E depois não, né? Depois. Aí deixa eu dar um esporro no meu cachorro, que ele tá destruindo o colchão dele de dormir. HDR, nosso convidado especial, diz aí suas considerações sobre isso. Cara, esse esquema da gente perder a paixão por um gênero de quadrinho, quando a gente percebe que tá saindo alguma outra coisa que resgata esse tipo de paixão, ou das coisas que você gostou, tu acaba indo dar uma conferida e tu, digamos, tu volta a dar aquele crédito que tu não dava antes. Então, eu posso dizer que eu ainda não tô completamente morto por dentro, nesse sentido, sabe? Mas, cara, o fato de você perder o amor por alguns quadrinhos não significa que você perdeu o amor por quadrinhos. Então, se tem uma coisa que eu agradeço por não estar lendo mensais, é que eu tô podendo não só olhar já com uma visão mais experiente coisas que eu gostava e aí eu constato que é uma merda, sabe? Ou então, eu vejo que não, realmente, isso aqui é um clássico, não tem como negar. Mas também de descobrir coisa nova, cara. Assim, indo em evento, velho, tu acaba conhecendo muito autor independente que faz trabalho foda pra caralho. E não tá numa editora, não tá publicando aquele quadrinho manjado de super-herói que você lia desde criança, sabe? Às vezes tá com o próprio personagem dele, ou tá com uma coisa que não chega a ser uma mensal, uma franquia de aventura, que seja, mas é uma coisa diferente. Então, no final das contas, na verdade você cansa de um gênero de quadrinhos, porque talvez ele não fale mais pra você. Agora, não é porque algumas coisas que saem por aí não falam mais pra mim, que eu não vou saber trabalhar com elas. Então, tem que saber separar as coisas. Se eu fosse só leitor, com certeza eu não estaria lendo muita coisa que eu leio pra justamente me inteirar do que o mercado me pede, sabe? Então, tá de boa. Mas aí você deixa de ser um leitor pra ser meio que um pesquisador, então. HDR. Um entusiasta. Você falou isso aí, sabe o que eu lembrei, cara? Aquele triste fim do Herbie Dream tentando imitar o Rob Liefeld no... É verdade. história do Quarteto Fantástico, cara. Cara, aquilo foi muito triste. Oh, né? Eu nunca vi isso. Deixa eu ver. Herbie Dream e Quarteto Fantástico. É, cara. Master Life. É tenso. Rodney, você quer falar aí sobre o seu caso? Últimas considerações? Tá difícil, hein, Rodney? Tá. Rodney, digita aí que eu vou ler. Papai, eu acho que tem que cortar a cadeia. Faz a tradução simultânea. E você, Triplo, tá aí? Caralho, o Triplo entrou agora. Você quer dar um... Pra dar as considerações finais, né? Ele entrou. Considerações finais sobre o desânimo com os gibis mensais de super-heróis. Cara, eu não sei se vocês falaram isso aí, porque eu sempre chego depois, né? Mas, cara, eu acho que tem muito a ver com o que te atrai pra os quadrinhos. Por exemplo, comigo, o que aconteceu, as desilusões com os quadrinhos, foram muito por mudanças de equipes longevas nos quadrinhos, né? Por exemplo, eu comecei a ler DC, era os principais coisas que me atraíram, era o Lanterna e Arqueiro do Neil Adams e do Dennis O'Neill, e que não durou muito tempo, né? E os Novos Titãs, cara, do Wolfman Pérez. Porra, e foi muito duradouro os Novos Titãs, né? Cara, quando saiu o Pérez, cara, fudeu, bicho. não dava, não era mais a mesma coisa, né? E logo depois, se eu não me engano, saiu o Wolfman também. Não rolava mais, cara. E nessa época também, essas mudanças muito grandes que acontecem, por exemplo, Crise das Infinitas Terras foi foda. Mas, cara, pra quem era apegado à cronologia daqueles personagens, estava acompanhando o desenvolvimento daqueles personagens desde o começo, né? Como os Novos Titãs, foi uma merda, cara. Porque os personagens não tinham mais lógica. Os cara, a crise criou um monte de incongruência dentro do universo DC, né? Então, quando passou aquela fase inicial ali, que tinha muita coisa nova legal, como Superman do Byrne, a Mulher Maravilha do Pérez, o Batman do Frank Miller e tal, cara, rolou um desânimo foda, assim, né? E aí eu parei de ler DC, e foi quando o amor acabou pra mim com a DC na época, né? Acabou e aí, foi 30 anos. Acabou de nascer o amor, isso quer dizer. Acabou em 85, né, o amor. Sim, Caramba! Não, foi um pouco além de 85. 88. E 86, depois... Ainda peguei a Liga Cômica que era foda e tal, mas aos poucos fui desanimando. E aí eu comecei a ler X-Men, fui resgatar lá o que já tinha saído do com o Byrne e o Claremont, né? E aí entrei na outra novelinha, né? Saí da novelinha Wolfman e Pérez e fui pra novelinha Claremont, Byrne e Cochran e afins. E aí essa história eu já contei milhões de vezes, que aí eu ainda me segurei após a saída do Claremont, mas quando acabou a Era de Apocalipse, veio um merdalhau gigantesco, e aí eu também desanimei, cara. Nessa época eu parei... A Era de Apocalipse é muito boa, né? Mas, tipo, não era um merdalhaço, assim, né? Mas o que depois foi muito pior. Apesar que tinha muita coisa ruim antes, né, cara? Todas aquelas sagas dos X-Men, de programa de extermínio, que... Isso era legal, era legal. Extermínio é bom, né? Programa de extermínio achou massa. Era legal, mais ou menos, né? A gente já sempre comenta isso lá, quando a gente grava lá no Argcast, mas tipo, cara, quantas sagas da Ninhada teve no X-Men? Umas 4, 5, né, cara? As da Ninhada nem eram as piores, bicho. Mas essas que tinha... Eu sei, Triplo, mas o problema é a repetição, entende? Ah, sim, tipo, putz, a mesma saga acontece 3, 4 vezes. Aí eles enfrentam a Guarda Imperial de Shi'ar 3, 4 vezes. Pô, a Guarda Imperial de Shi'ar era foda. Tinha toda hora tinha a Guarda Imperial de Shi'ar. Eu desanimei naquela história que o Gambit derrota o Gladiador. Lembra? Ah, sim. Ele pega um deck de baralho, né? Eu jogo o baralho inteiro. Vamos jogar o baralho inteiro. Ah, vai se fuder. Idiota, né, cara? Cara, aquele quadro, no primeiro prédio da Image tem aquele quadro enquadrado, porque acho que aquilo ali foi o sinônimo do massa velho. O Gambit, um personagem bosta, derrotando o Gladiador. Desenhado de... Olha aí, fala do Gambit aí. Cara, mas era... Nessa época, cara, eles estavam tentando... Aí, ó, quando eu falo que o Gambit é personagem de menininha, aí, ó, olha o Nazik. O Nazik é um mar de contradições, cara. É muito engraçado, cara. É. Tem horas que ele defende um negócio, tipo assim, não, que foda. Aí ele pega e defende o Gambit, cara. Mas eu gosto do Gambit, o problema é que o roteirista que faz isso aí com o Gambit, entendeu? Não, cara, eu gosto do Soldado Invernal e agora tá saindo esse Thunderbolt sexual. Não posso fazer nada. Né? A culpa não é do Gambit, a culpa é do roteirista. Tipo, não, o Gambit existe, é uma pessoa de verdade. Ele é um conceito legal. Ele é um conceito legal, o problema é que... É um conceito remarcado. O conceito legal chama-se Noturno, meu amigo. Prazer, viu? E era engraçado... Ok, mas você está errado. Era engraçado que nessa época sempre estavam tentando emplacar um novo fodão, né? Depois do Wolverine. Aí tentaram fazer isso com o Gambit. Tentaram fazer isso até com o Cavaleiro Negro. Se lembra, né, nas histórias dos Vingadores? De repente, o Cavaleiro Negro botou a jaquetinha e virou um fodão. Cara, tentaram transformar o anjo em fodão, cara. O Nômade, lembra? O Nômade. O Nômade, cara, o Nômade. O Nômade virou um fodão. O Mullet usava arma, né? Tinha uma motoca. Não, ele usava arma, mas as balas eram de festim. Você lembra disso? Porque ele não matava, né? Mas... Cara, você tá usando bala de feixinho, pra que você tem um revólver? É pro cara ficar com um trabucão, né, fazendo a pose, mas na hora de atirar mesmo é feixinho. Não, mas aí é isso, assim, essas mudanças de equipe criativa e essas mudanças muito grandes foi o que me desanimaram quando eu ligava pra cronologia, né, cara? Hoje, aí eu fiquei muito tempo sem ler quadrinhos e aos poucos eu fui voltando por causa de alguns personagens que eram meio fora desse esquemão, né? Tipo, o Starman da DC, o Hellboy, E hoje é uma coisa muito legal que você tem realmente, mesmo nas grandes editoras, você começa a ter uma diversidade de histórias legais, assim, e que não fica tão preso na cronologia. cronologia. Estão sempre tendo alguns títulos que, por mais que tenha a cronologia ligada àquilo dali, cara, se dá pra ler de boa, sem ficar ligando pro resto, entendeu? Aí quando sai encadernado, legal. E tem isso que o HDR falou também, cara. Tem muito material fora do, entre aspas, mainstream, que é bom pra cacete. Você começa a abrir a cabeça pra ler coisas com uma diversidade muito maior de estilos de quadrinhos, e é muito legal. Aquele gibi lá, o do MDM, tem muito disso. Vai, Rodney. Então, consideração final é que não tá dando pra ler mais quadrinho, porque tá ficando tudo muito maçante, e se você perde uma coisa, perde um número da mega saga que nunca termina, de todos os personagens, tanto da Marvel quanto da DC, você fica completamente perdido. Então, em cima do que o HDR falou, cara, indo em eventos, a gente vê muito quadrinho independente de qualidade, muito quadrinista independente que tem um roteiro bom, que tem uma arte foda, e que o público não tá dando valor a isso, entendeu? Haja visto eu, que tô suando pra poder lançar meu quadrinho autoral, tô suando pra poder emplacar meu quadrinho autoral, tô terminando a número 2 aí, e galera, vamos dar mais valor ao que é nosso, né, velho? Tem muita coisa boa aí de qualidade que vale a pena seguir, né, ao invés das figurinhas carimbadas, né, Marvel e DC. É isso, essa é a minha consideração final. Leiam a ordem de Licaão. Tá, mas, ô, cara, esse teu discursinho tá muito de comunistinha de HQB, velho. Calma lá, velho. Calma. Não, velho, mas você também tá nessa, HDR. Você também tá fazendo quadrinho autoral. Eu sei, cara, mas cada um lê o Braque, que quer, tá parecendo a Braque. Cada um lê o que quer. A Braque. Deixa eu terminar esse podcast aqui, então, porque eu achei o e-mail, Hel. Então eu vou ler aqui. Nossa! O Hel falou. Cara, eu vi umas fotos aqui. O cara pegou a entrevista do Douglas. Não tem o Douglas? Douglão, barriga de cadela. Sim. Aí, tipo assim, ele pega as imagens na TV e coloca cerveja, assim, tipo, na boca do Douglas, como se ele estivesse bebendo. Cara, do caralho. Eu vou mandar no WhatsApp do MDM. Você vê. Manda. Mas olha, Caio, que o Hel aqui nas considerações finais, né, Hel, você falou sobre o negócio, pô, mas também tem o negócio da gente ficando velho, né, que a gente tá perdendo saco pra essas coisas e tal, que a gente já não se esforça mais pra ver os filmes mais, né, elaborados, os quadrinhos mais elaborados. E aí tem aqui uma thread de e-mail aqui de 2012, né, que é todo mundo falando sobre o clássico post dos 40,5 motivos, né? E aí tem 50 e-mails das pessoas discutindo, né? Sobre que esse post foi, tipo, que foi uma vergonha e tal. E aí o Inominável realmente defendendo. Não, cara, mas existem, os arquétipos junguianos estão aí, não sei o quê, bababá. Aí, tipo, o poderoso porco perdendo a calma, sabe? Aí do nada, no meio da discussão, veio um e-mail do senhor falecido Ultra. Que é assim: gente, o Inominável é só um menino que está descobrindo essas coisas e se deslumbrando. Quando a vida dele for tomada de contas para pagar e chefes que querem comer o rabo dele, enquanto ele chora como um ninja silencioso para não perder o emprego, ele vai ao cinema ou ler gibis apenas para esquecer a vidinha miserável dele, e quando isso acontecer, ele só vai querer saber de explosões, sangues e peitos enormes apoiados em pequenos decotes, e vai esquecer esse papo cabeçudo que por enquanto faz ele... que por enquanto faz ele se sentir melhor como ser humano. Isso aconteceu com o Bugman. Acompanhe a jornada junguiana dele rumo ao amadurecimento. Peguem leve com o menino. Acho que foi. Tempo que o falecido Ultra ainda tinha bom senso, né? É verdade. Meio que isso traduz um pouquinho também, né? Cara, tá bom, eu prefiro acompanhar as coisas mais simples, assim, que resolve num gibi só, né? Que você não precisa, você se diverte mais, e isso aí. E com essa pérola da sabedoria, falecida ultriana, sei lá. Junguiana. É. A gente termina esse podcast. Daniel HDR, muito obrigado por ter participado. Seu jabás, por favor. Meus amigos, lista da Comic Con Experience não tem mais vaga. Então agora, se você tiver grana pra ter ido lá no evento, visite a minha mesa, assim como visite a mesa do Rodney, do Catena, certo? Estaremos com os nossos quadrinhos lá, fazendo desenhos, fazendo commissions, autografando e desenhando lábios da rata no que você trouxer pra gente autografar, ok? Então um abraço. E ArgCast tá voltando aí em novembro, certo? O site do Dynamo tá com um template novo. Não tem o pano de fundo de cortina de puteiro, que nem um dos meus amigos aqui, mas estão todos convidados para ouvirem os novos episódios a partir de novembro. Boa, boa. E é isso, né, galera? Valeu, HDR, mais uma vez. Muito obrigado. Se quiser ficar aí, pode ficar. Se não quiser ir embora, pode ir também. Não precisamos de você. Não. Obrigado, obrigado. E vamos para os recadinhos do MDM. Eu sei que o Roger aí tem recadinho, hein? It's the dream. Então vamos lá, recadinho que eu tenho. Daniel GDR, me manda o desenho, por favor. Putz, é verdade. Desenho do em alta resolução pro e-mail. Tá, manda essa semana, prometo. No exame, por favor. O curso de desenho para quadrinho no Compendio Studio agora está com parceria com o curso de colorização e pintura digital também no Compendio. E quem quiser fazer o combo desenho para quadrinho e colorização digital para quadrinho, pagará R$200 cada mensalidade. Então o combo sairá por R$400, sendo que a mensalidade está R$225 mensais. Eu não vou, por enquanto, não abri lista de commissions para CCXP, porque eu estou atolado de coisas para fazer. Tenho que terminar a ordem de Lika 1, 2 e já tenho 4 commissions na reta, mais uma blank cover para fazer, a capa branca para fazer. Uma commission num edredom. Commission na minha neck no edredom. Eu tô me cobrindo com ela no frio. Que ela é muito grande. Então eu ainda não abri lista de commissions. Talvez eu abra mais pra novembro, meio de novembro, mas mesmo assim poucos pedidos. E CCXP tá aí, galera. Ó, K12 vai estar tá lá. Eu, Fábio Catena, estaremos na mesinha lá também. Provavelmente ao lado do Daniel HDR, meu Chegas, irmãozinho. E bora fazer um barulho lá, galera. É isso aí. Esqueceu de falar aqui do 5 de novembro. Ah, mas 5 de novembro tá longe, cara. Dá pra falar semana que vem. Semana que vem, cara. Ah, tá bom. Semana que vem, mas. Então tá. Dia 5 de novembro, eu e o senhor Fábio Catena estaremos no Estúdio Geek, aí em São Paulo, pra gravar um podcast ao vivo. E estararemos, vamos tentar estararemos. E vamos tentar levar o senhor Nerd Reverso. Vamos ver se a gente tira ele de casa pra poder ir lá participar do podcast ao vivo. Eu vou levar o sketchbook do Bukem e a ordem de Lika 1 pra quem quiser começar a sua coleção da HQ e do sketchbook. Pensem que vai ser verão e a possibilidade de você ver ele de shortinho e coturno é muito grande. É isso aí. E aí você dá um abraço nele pra deixar. Pode deixar, vou filmar. Com ciúme. Mas a gente. Cara, pra tirar o Nerd Reverso de casa, a dica é: fala que tem ar-condicionado. Aí ele vai. No verão, assim, ele vai, cara. Pode deixar. E compareçam lá porque eu preciso comprar fraldas tamanho P pro Lorenzo, que ele tá cagando muito. Beleza. Mas aí como é que faz? Dá pra trocar um pacote de fralda por um ordem de cão? Não, não tem jeito de trocar. Você ganhou um pacote, não tá, tem jeito. O Rodney voltando da CCXP com duas malas. Um fardo de fralda pro uma comichinha. Cara, duas malas, fralda, o tamanho é enorme, cara. Se pagar fralda, ele vai ter que alugar um caminhão pra voltar pra BH. Comprar aquela fábrica de fraldas que o Ratinho vende pro Rodney. Dá pra fazer igual gente. Dá pra mandar pelo correio. O Change mandou pelo correio. Vamos abrir um catarse pra comprar uma fábrica de fraldas. Uma vaquinha. Vamos comprar a maquininha de fralda do Ratinho lá, lembra? Sim, já não tem aquela sala da Turma da Mônica? Pode lançar uma linha de fraldas da Ordem de Lika 1, cara. Nossa, imagina. Cara, pega aquela cena. Hein, Rodney? Pega aquela cena que você fez daquele personagem que é o Catena, tipo, todo sem cabeça, com as entranhas tudo saindo. Aí você cola na fralda, traz e vende. Na número 2 tem até uma página dupla, viu? Meu rosto vende bem, ainda mais num bumbum de criança. Olha que delícia. Saiu tão errado. Oi, falando em CCXP, nem sei se pode falar, mas o MDM vai ter uma surpresa maneira na CCXP, hein? Ah, é? Vai, eu nem tô sabendo. Change a R, caralho. Não, não pode falar ainda não. Nem podia estar falando. É aquele negócio. Não sei, você que é o chefe aí. Aquele negócio daquele grupo do WhatsApp separado? É, que só tem nós três. Então, pô, vamos falar então, né? Pode falar? Então, pode. Fala aí, Catena. Pode? Então, exclusivamente o lançamento do CCXP na mesa do Catena e Rodney Buquemi, a camiseta do MDM pelas baratas. Olha aí. Pelo nosso amigo Marco Tavares, que fez os MDMs anos 80. É, a arte já tá pronta. Vamos ver se até o post o Guilherme lá das baratas libera o desenho pra gente colocar aí. E vai estar na mesa, não sei quanto custa, mas eu sei que são poucas camisetas que vão estar vendendo lá por motivos de crise. Então... Eu estou genuinamente surpreso, porque eu não sabia. É, ninguém sabia. É, também não. Ninguém sabia. Foi uma coisa que... É... Foi uma coisa que aconteceu do nada, assim. Foi do nada. Ah, é! Foi meio tipo... O papo da camiseta rolava já fazia um tempão que o Guilherme queria. E sempre ficou, né, no... Tipo, não sei, vai, não vai. Aí um dia ele deu a ideia de uma estampa lá, eu falei com o Hell e com o Change, e aí foi, acho que em 20 dias saiu a camiseta. Olha, vou te falar que tá maneiro pra caralho, cara. Tá maneiro pra caralho. E... Ficou indo e indo até legal. Aqui. Beleza. Eu tenho um marco lá. Rapidinho. Vai. É, entre no grupo epic.com.br, que tem uma lojinha do Buquemi lá, viu, galera? Quem quiser adquirir sketchbook, ordem de licarão, print, camiseta, tem lá, viu? Grupo epic.com.br. É isso aí, galera. Um beijo. Boa. Tem que fazer camiseta do Ordem de Licaão. Vamos fazer. Tá em vista ainda, tá em vista. Calma, sua piranha, calma. Não, tem que aproveitar que as baratas agora só vai fazer camiseta autoral, né? Não vai ter mais... Opa. Como que se diz? É... Homenagem e tal. Então, agora é só autoral. Então, bola aí pra frente que o material é bom dos caras. Guilherme tá certo, tem que fazer isso mesmo. É. Isso aí. Aí, triplo. Cara, recadinho aqui do gibi que tá no Catarse. Eu só faço propaganda dos gibis que eu tô apoiando e eu quero que eles virem pra eu poder receber os gibis, certo? Senão, foda-se. É, super Ego, do Caio Oliveira. Porra, isso é falar dele, Caio. Cara. Já apanhei lá e tá em quase 5 mil, precisa de 10 mil, mas tem que chegar em 18 pra sair colorido, porra. Então, sim. Vamos lá, galera. Quem não conhece lá, procura no Facebook lá, cantinho do Caio. Foda, ele é foda. É, eu tô juntando grana porque eu queria pegar a recompensa que tem o desenho do Cable que ele fez. eu peguei recompensa com o original também, cara. O Caio é muito bom, ele fez aquele All Hipster Marvel, que lá é uma piada. É. Cara, sabe o que... O Caio, ele é bizarro, cara, porque assim, acontece Lucas, alguma cara. Coisa, ele faz uma tira maravilhosa. Não, em 20 minutos ele faz uma tira, minutos. Cara, é foda. É foda, cara. A do... Sabe qual foi agora que ele fez? Que foi da... Que morreu? Do New, do Degrees lá. O cara da escolinha, né? Da escolinha. Isso, que morreu o cara da... Morreu o Patropi. Que morreu o Patropi, cara. Cara, ele fez... Saiu a notícia 10 minutos depois, tinha uma tira foda nessa... Ele é muito... Não, aí, sabe que, aí todo mundo elogiou. Puta, que foda, cara. Eu falei assim, a minha ideia foi super original. Eu botei no YouTube o primeiro vídeo do Patropi que apareceu, eu fiz uma tira. Ele é muito bom. Cara, é foda, cara. Tipo, é muito rápido e com muita qualidade, assim. Então, porra, põe aí. Como é que é o endereço, triplo? É, superego, catarse.me/super_ego. É um gibi sobre super-heróis e um psicólogo de super-heróis, pelo que eu entendi. Ela tem, inclusive, disponível pra ler em inglês no site aí. É um psicólogo com problemas de ego, igual um que a gente conhece? Não, né? Eu ainda não li, porque eu gosto de ler impresso, né? Que eu sou hipsterzinho de HQs. Mas tem gratuita pra ler lá. Depois leiam lá. Quem quiser ler em inglês, tem no site lá. Tem o link. O próprio Catarse, ele botou o link. É o cara que se vende bem, né? Então, ó, tem a revista inteira aqui, se vocês quiserem ler. Mas se vocês quiserem impresso, me apoiem. A gente tá falando, acho que o Caio é um dos caras hoje que eu vejo mais talentoso, assim, cara. Ele é muito rápido. Que está no livro do MDM porque eu convidei ele. Chupa. Boa, é isso aí. É verdade. Catena, tem que correr rápido, hein, porque... Falou, malandrox. É, mas é o Malandrox, né? Já está confirmado no segundo livro do MDM. Opa, tem? Opa, vai ter segundo livro? Ah, opa. Sei, opa, epa. Vai, vai. Exclusivo, dessa vez. Vai ter capa, mijada? Vai ter capa mijada, hein, cara. Ô, Roy, se mijar, vamos botar mijado, essa capa é sempre mijada com o Lorenzo. Cagada também. Não, vamos fazer. Lembra quando teve o gibi do Kiss da Marvel que eles deram uma gota de sangue? Vamos todo mundo mijar na capa? Todo mundo mija no original e aí a gente põe a. Calma, Catena. É, não se empolgue, não se empolgue. Vamos lá na gráfica mijar no container de tinta. Ah, podia ser isso, né? A tinta fica diferenciada. É. Mas enfim, quem mais tem recadinho aí? Calma, gente. Eu cheguei primeiro. Vai, Nath. Eu tenho só um recadinho básico. Luciano Abrão tem novo e-mail, porque o outro tava dando pauta. Então, se você pediu comitê, eu tenho que mandar pra Luciano Abras, A-B-R-A-S. LucianoAbras@gmail.com e visitem lá o Frank Garoto Refeição. Luciano Brown, que é rápido e é bom pra caralho. Pois é. Até tinha do MDM lá agora. Eu me lembro quando a gente tava fazendo o livro, o primeiro livro do MDM, aí ele fez uma história, né? Aí ele, pô, posso fazer outra? Pô, eu mandei o roteiro pra ele, cara. Foi um dia, ele mandou a história pronta e ficou foda. Não, ele tinha feito uma capa, que era uma galeria que foi aproveitada, e ele também está com uma história porque eu convidei ele, chupem também. Tá bom. Desculpa aí, Malandrox. Saco, hein? Vai. É, vamos lá. Tenso, hein? Vamos deixar claro quem convidou quem, porque eu sempre tomo bronca aí, porque, tipo, Camilo Solano queria participar e um MDM aí não conversou com ele. Não, mas eu não. Não. Esse aí não tava comigo, não. É. Temos planilhas. Eu tomei um esporro do Camilo Solano no fim. Mas ele já escreveu o roteiro pro segundo. É, já tá fazendo e mostrou algumas coisas. Tá engraçado pra caralho. Mas enfim. Que mais aí? Vai, Lojinha? É, pra começar, só três recadinhos rápidos. O Gabriel Sanzigolo, ou Homem América, está com um canal no YouTube onde está postando vídeo de colonização. Quem quiser assim. Pô, eu vi, já tem assinado já esse. Esse menino é bom, esse menino é bom. Gabriel Sanzigolo, Sanzigolo. Só procurar no YouTube. Segundo, que um amigo meu, também comentarista do MDM, o Daniel Cury, tá lançando o novo livro dele, o Fofé. Eu não sou o único idiota que bota nomes idiotas, tô sendo um pouco feliz. Que vai sair agora segunda-feira. Ele é um livro sobre um cara tentando lidar com a perda do pai. Até o velório do pai, que é um pouco mais sisudo. É perca. Perca. Do que essas merdas que eu escrevo. Mas falando nas merdas que eu escrevo, queria agradecer aos leitores que há exatos 45 minutos Jornada vendeu sua 100ª cópia. Parabéns, cara. E agora eu vou nadar no dinheiro. Porque... Agradeço também pelo link que foi postado no MDM, porque você, seu idiota, você fica falando do seu livro no Twitter e no MDM e não põe link pra venda, né? Foi só uma vez. É. Obrigado, réu. Vou botar o link. Não tem figura, né? Não, tem a figura da capa, mas se vocês quiserem... Eu folheei, não tinha figura. Ele conseguiu pagar agora a capa com essa centésima venda. Não vou comprar, não. Quando sair a segunda edição ilustrada, eu compro. Eu só compro quando sair o spin-off em quadrinhos e quando virar uma ópera rock. Hoje tá foda no veneno, né, cara? Ele tá... É, hoje o ratinho tá pitando toda hora. Tá pitando aqui. O recado final, aproveitando que já vendeu a meta que eu queria, vai sair em dezembro a versão física. Boa! Eu vou ter que pagar agora lombada e já contra a capa, então nunca vou pagar essa merda. Qual foi o retorno sobre seu investimento aí? Eu ganhei hoje R$100. Não, mas positivo ou negativo? Eu gastei 200. Quanto você paga de internet por mês? Porque você mandou pela internet o livro, né? Então já... Vocês vão calcular até isso, caralho. Não, o Catena é o cara do orçamento. Ele assinou a internet só pra isso, né? Quanto é a conta de luz aí? Quanto, meu computador tava ligado. Quantos mega tem o livro? Sua conexão é de quanto? Velocidade? Qual que é a sua taxa? Claro que você digitou o livro. Vem quando o tempo que você... Pois é. Mais alguém? Mais alguém? Não. Vamos para os comentários MDM. Máximo, chegou? Fala aí os comentários que você selecionou. Você se fudeu, vai. Fala aí. Tá, pera aí. Me dá só 30 segundos. Tá, aqui eu não lembro os posts, porque eu esqueci de separar posts, mas isso aqui, foda-se. É, Açúcar. Quando eu apresentava o Bom Dia e Companhia, a gente já sabia que quando começasse Dragon Ball na Globo, a gente ia perder. Huge. Se você saber de contar as horas, tipo, caralho, daqui a pouco o Globo vai colocar essa merda Dragon Ball, vai todo mundo ver essa porra. Falando nisso, aquela a rede Brasil vai reprisar, cara, o Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball. Já tem um evento esse final de semana, não, essa semana, tava até o Cassius lá, foi maneiro pra caraca. Eu não tava, eu vi pelo Facebook. Que boa. Continuando, o Dipirona em vez de paracetamol, um episódio de Black Mirror em que o cara vai trabalhar em um grande portal, achando que vai deslanchar na carreira, e no final tem que entrevistar um boneco famoso por fazer vídeos de contos eróticos no YouTube. Cara, deixa eu fazer uma pergunta, esse Black Mirror é tipo é agora, desse ano, ou já é uma série antiga? Não, acho que... Ele tá na terceira temporada. É, porque eu lembro que eu assistia no Emundo. É, tipo, mas por que tá todo mundo falando só agora? Porque estreou uma temporada nova agora. Ah, tá bom. Vai, prossegue. O Alambida. Eu comi a tua bunda pra entrar nesse site, disse Dr. Bernardo para o Napolitanos. Até o teste do sofá do MDM inovador. Olha, tipo, se isso realmente rolou. Tipo, reversar o russo, né? Do teste do sofá. Toda forma de prazer é válida, né? Não é isso? É isso aí, cara. Vai. É, o Alípio Show no post do filme do Wolverine. Mais um filme do Wolverine? Não sei se vou ver isso. Nossa. O Nerd Reverso até acordou agora. Né? Acordou, né? E ele mandou outra, tipo, filme com velho tentando acessar seu e-mail. Old Man Login. Nossa. Que é isso, cara? Foda, hein? E além disso, aconteceu nessa semana, talvez a história mais lamentável que o leitor já passou na historiografia dos comentários. Eu queria muito que o Change lesse. É? Deixa eu ver aqui. O texto que eu enviei, porque é uma história muito triste. Tá bom, vamos lá. Existe um perfil chamado Gato Massa Velho. Ele é legal, mas vacila. É um live que começou que é gato e ele é massa velho. Começou bem, só pelo link do cara. Essa história começa numa noite chuvosa, onde os lamentáveis leitores se reuniram para falar de putaria na saudável hora das 3 da madrugada. Tem 3 turnos, né? Tem o turno da manhã, turno do dia, da tarde, dia da madrugada. Não, dia... turno da tarde, turno da noite, que a galera que chega do trabalho já loga, né, aí ocupa aí a parte da noite, tem o turno da madrugada. Então essa aconteceu no turno da madrugada, cara. Eis que esse perfil, o Gato Massa Velho, viu um outro perfil, a Camila, falando de putaria. Ele, no alto dos seus prováveis 13 anos mal vividos, apaixonou-se. Puxa vida, abre aspas, puxa vida, ela é uma garota. A gente parece, provavelmente não. Minha chance de me dar bem. Infelizmente, como logo soube, foi aí que ele se apaixonou. Vou repetir com todas as letras. Apaixonou. Logo, ele decidiu ir atrás dela. Fez de tudo. Pediu e-mail, pediu Instagram, pediu veja bem. Existem provas. Pediu o peso da garota. Nossa senhora. Olha o tato, né? Coisa absurda. Tato, cara. Que piso, velho. Nisso, dias se passaram de conversas de madrugada e tentativas de socialização, até que ele lembrou que era brasileiro. Essa raça não desiste nem quando deve desistir. Começou a mandar sua foto para os comentários. Meu Deus, que vergonha. Puxa vida. No meio de tanta coisa errada, ele lembrou que ele não veria necessariamente a foto. Ele lembrou o quê? Que ela não iria ver necessariamente. Enfim. Então ele mandou todos os dias e todas as horas as fotos pedindo nota para um estranho na internet. Contudo, a esperança é a última que morre, enquanto o bom senso é o primeiro. Camila viu a foto, gostou. Seria um final feliz? Seria salvação? Poderia o gato massa velho provar que estávamos todos errados? Não. Era um fake da Camila. Era um homem? Era isso? Não, era outro comentarista. Era um outro comentarista passando pela Camila. Ah, que sacanagem, cara. O gato deletou seu perfil no Discos. Change, Hell, todos. O garoto é legal. Com alguns problemas, talvez, mas quem não tem? Ele precisa de ajuda, precisa de conselhos. Precisa de um coro pra lembrar que, não, certas merdas não podem ser feitas. Obrigado. Quem mandou essa? Eu. Ah, foi você? Cara, coitado do maluco, velho. Eu fiquei com muita pena, cara. Foi muito triste. Cara, que era outra pessoa e a gente ri desses moleques de hoje, assim, mas, cara, é porque na nossa época não tinha internet, né, com 13 anos. Não tinha internet com 13 anos. Lojinha tinha quando ele nasceu, mas a gente não tinha internet com 13 anos, cara. Então... Eu vou falar, na universidade a modinha era no laboratório, tava todo no laboratório de informática trabalhando e tal. Aí fazer uma mulher fake, adicionar os caras no MSN na época e marcar encontro longe pra cacete, entendeu? Porra, que vacilo, cara. Aí quando o cara chegava lá, o pessoal ligava pra ele, porra, tu tá onde? Não, tô aqui resolvendo problema. Não, sério, porra, tu tá onde? Cara, tá muito, muito fuleiro. Não, o máximo que eu fazia era 145, que era o Disque Amizade. Disque Amizade. Não, cara. Papai pagou muito dinheiro nas contas de telefone. Não. Agora era de madrugada no final de semana aí, que não dava só um pulso do mesmo jeito. Pois eu já me declarei no e-mail. É, não, tipo, cara. Não, tipo. Tem gente que manda cara. A risada do réu é a melhor. Cara, essa é a geração Celso Portioli, com muitas amizades. Cara, olha, e na minha época que não tinha. Internet, não tinha e-mail, essas merdas assim. Então, esse garoto aqui provavelmente tem 13 anos. Eu me lembro que nos 13 anos, quando eu ia pra escola andando, eu sempre cruzava com uma menina, que eu achava ela linda, maravilhosa. Aí um dia eu escrevi uma carta de amor pra ela. Falei, todo dia eu cruzava. Aí, tipo, era no mesmo horário. Aí eu falei, cara, hoje eu vou entregar a carta. Aí no dia que eu fui entregar a carta, eu passei por uma dessas estandezinhas que vende pastel, sacou? Tipo, feirinha de pastel de feira. Eu fui comer o pastel de feira. Aí eu perdi o horário, a gente não se cruzou e nunca mais nos cruzamos. E aí eu perdi por causa de um pastel, aí, ó. E a gente voando o cara aqui, cara. Porra, o grande amor da sua vida, né, gente? Você tava tipo o Doutor Destino, né? Nunca conversou com a menina e já tinha escrito uma carta pra ela, né? Aquela coisa de moleque, né? Aí eu perdi por causa de um pastel, cara, olha só. Ah, e tem a vez que eu fui dar em cima de uma mulher e era um cartaz de banca em tamanho real. Porque eu tava. Que isso, cara? É porque eu tava sem óculos. Cara, eu tinha 6, 7, 8 graus de miopia e eu tava sem óculos. Falei, caraca, olha aquela. Caralho, o Chad era o Mr. Magoo. Eu era o Mr. Magoo. Eu olhei aquela assim, caralho, ela mó gatinha me dando mole ali. Cara, sorrindo pra mim, vou lá. Né? Pra mim. Vou lá, né? Tipo, aí cheguei e era um cartaz da Sandy, sacou? Em tamanho real, que tava... Nem dou muita risada, que eu já fiz isso no Carrefour, mas era o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo tava dando mole pra ti. Eu fui lá, personagem, cara. Pelo menos era a Sandy, né? Que era bonitinha, já é alguma coisa. Não, pois é. Aí... Zezé de Camargo, né, cara? Porra, tipo... no começo eu estranhei, porque ela não tava se mexendo muito, sacou? Tipo, falei, não, vamos ver, né? Vamos lá falar com ela. Mas pô, cara, e dar em cima, assim, tipo... Você chegou pois a conversar com ela? Ou... Não cheguei. Eu tenho só miopia. Quando vi que não tava respondendo, fui embora, assim. Não, eu tenho só miopia. De perto eu enxergo bem. Então quando eu fui chegando... Ele foi dar uma manjada na bunda dela e viu que era... Aí quando eu vi que ela parecia meio achatada, assim, eu vi que não era uma pessoa de verdade. Mas, cara, coitado do moleque aqui, cara. Tipo, todo mundo vacila. Esses caras que zoaram, com certeza, já fizeram coisa pior aí. E é isso aí, cara. Vítimas do mesmo bullying, cara. A gente só faz os outros o mal que a gente... Eu tô pensando do cara mandar a foto, cara. Pra um ambiente como... Não, assim... Várias vezes, né, cara? Várias vezes na esperança que alguma delas fosse vista pela Camila. Cara. Tentou, né, cara? Tipo, porra... Quem não fez merda, né? Pra por causa de mulher, assim, cara? Cara, eu já fiquei na escola esperando a garota me responder umas 5 horas. Tipo, era muito claro que ela queria dizer não. Porra, eu já fui no show do Coldplay por causa de uma mina, né? Catena, eu já fui no show do Jonas Brothers por causa de... Pô, eu já fui no show do Teatro Mágico. Puta que pariu. Faculdade maldita. Mas então, cara, todo mundo já fez uma merda dessa, assim. Então não se preocupe, jovem gato massa velho. Tudo aprendizado. Eu nessa época, eu acho que eu vi Titanic umas 8 vezes, cara, no cinema, por causa de mulher. Ah, por causa de mulher, é foda. Né? Mas olha esse cara, esse gato massa velho, tá forte que já tá sendo um novo lojinho. Lojinho da nova geração. Pode ser, cara. Pra isso ele tem que pagar uma viagem pra Disney pra sogra e depois terminar com ele um dia depois de voltar. No, essa foi foda, cara. Essa foi foda. É. Aí, tá vendo? Então... Tem um nível a ser batido aqui, pô. Tem um nível a ser batido, cara. Todo mundo fez coisa pior do que isso aí. Perdoe. O Gil tá tentando, na verdade, encontrar nos comentários uma história pior do que a dele. Por isso que ele contou que ia ser a parte triste. Pode crer, assim, né? Pra se sentir melhor, assim, né? Ai, não chorar durante a noite. É, mas, porra, ô gato massa velho, não fique triste, cara. Porra, a gente fez coisa muito pior aí. Isso aí, cara, que... Quem não fez merda? Tem uma vez que eu atravessei o Rio de Janeiro, cara, pra encontrar uma garota, assim, que ela falou, ah, não, vem pra cá, não sei o quê. Aí, tipo, eu tava... Era o quê? Eu tava no Meier e ela tava lá na puta que pariu, em Jacarepaguá, não sei o quê. Cara, eu atravessei o Rio de Janeiro igual o Speed Racer, cara, de carro. Aí cheguei lá, aí liguei pra ela, ela não atendeu. Eu tive que voltar tudo de novo. Então, é isso aí, cara. A vida é isso aí. Não se preocupa. Lembrei, cara, essa garota que eu mandei o e-mail, ela, tipo, ela falou no final do seguinte, ah, vou te dar um convite pra uma festa, só esperar na porta da escola. Ah, eu tô aqui, vou esperar na porta da escola. Uma hora e meia. Ela não apareceu, eu fiquei... Já fiz o pós-doc e esse convite não chegou, né? Pô, é igual, todo aqui, mundo, né? Odeia o Chris lá quando ele marca o cinema com a garota e ela não vai. Pô, então. Gato massa velho, pensa uma coisa, cara. Qualquer merda que você fizer por mulher, cara, tudo bem, bicho. Todo mundo se fode, você vai uma hora, você vai chegar lá. O pior é cara que passa a noite inteira chorando pra mulher dele porque um cara saiu do grupo de WhatsApp puto com ele. Nem era verdade, era zoeira. Aí é difícil, hein? Sacanagem. Mas às vezes essa merda que você acha que você fez pra alguma mulher vai ser a mulher da sua vida. É. Digo assim, você acha que pagou um puta mico e de repente essa mulher é a mulher da sua vida. Não dá, não mete, vai ser porra nenhuma, cara. Parte pra outra, uma hora vai chegar lá. Como dizia meu pai. Eu já falei. Cara, deve ser um cara, porra. Como dizia meu pai, qualquer 25 conto resolve lá no Ferrazópolis, em São Bernardo. Como dizia o meu sábio avô. Mulher da vida é puta. Parte quando despacha pra outra, despacha pra outro lugar, né, cara? Comentário, área de comentários do MDM não é lugar de caçar mulher. É, não, tem mulher lá. O erro desse cara foi que ele se expôs assim na pior área da internet brasileira. E essa lição que eu quero que ele aprenda. Não é lugar pra ele. E outra, só muito foto, quando você tiver mais certeza, pelo menos um pouquinho mais, assim. Tipo, no WhatsApp e tal. Não precisa ser nos comentários do MDM, né, cara? Será que ele achou que a foto dele ia fazer ele olhar e se apaixonar imediatamente e tal? É, cara, não, tem... Você achou ele bonito, Lojinha? Cheguei a ver a foto que ele deletou perfil, perdi os comentários. Tá bom, mas enfim, dei um desconto aí pro pobre gato massa velho. Vai que acabamos os comentários aqui, alguém tem mais aí? Não, pera aí, deixa eu falar uns aqui, ó. Vamos lá. Post das novas revistas dos X-Men, o Superman, Terra 51, uma boa ideia, falou. A Dilma caiu, o Cunha caiu, o Trump caiu, agora só falta o Lojinho na Zic. Essa mãe, seu filho da... O Dipirona em vez de paracetamol no post do Luke Cage, essa é bem pesada, hein? Vocês sabem por que aquele cara entrou numa sessão de TDK e atirou em todo mundo? Porque eles eram o público-alvo. Nossa! Foram sobrevoados, esse, né? Esse comentário e eu não me senti confortável. Não tenha pudores, Lojinha. Você tem que ser escroto pra ler os comentários. O Trip vai aparecer só daqui a 6 meses. É, claro. Mesmo, né? Então tudo bem. Agora eu vou dar uma tristeza maior ainda pra algumas pessoas que leram do último podcast, tá? A Desgraça colocou assim, porra, leram meu comentário, pena que foi o Lojinha. Agora foi o Trigo, outra merda, parabéns. Aí, não, aí começou, né? Eu queria ler a continuação caso eu não tivesse pego, continuei. Não, aí veio o Leleque Dudu, prefeito visionário. Meu primeiro comentário lido em outra vida fake foi pelo Réu. Foi ele quem selecionou e não o Lojinha. Fiquei feliz, Réu leu meu comentário. Change me bloqueou na mesma semana. Change, isso aí eu acho que é uma boa também. Tem tudo a ver com o tema do podcast de hoje. Na época que a gente ainda lia os comentários, selecionava, né? Eu tenho um documento aqui no Google Docs, cara, organizadinho, assim, todos os comentários. Lembra que eu fazia o Sociopata da Semana? Eu pegava os links, assim, pra não repetir, assim, apesar de eu repetir um monte sempre. Mas eu tinha lá tudo separado. Tudo separadinho. A gente elegia, lembra? O burro da semana. Pô, o burro da semana. Capivara humana. A capivara humana, é. Porra, o lamentável da semana, cara. Aí, perdemos, né? Amor acabou. Mas é que nos comentários... O game acabou, né? Hoje em dia também, né? Os comentários, né? É foda. Vai. Tem que ter esse comentário em um post de novo, cara. Isso era bom, né? Virou um mundo paralelo, assim, os comentários. É. Né? Virou. Tem que ter outros comentários. De repente adicionar um layer de comentários do Facebook aí, pra ter comentários fora do disco, que às vezes resolve, cara. Às vezes quando o pessoal então, faz, a gente podia fazer aquele projeto, né? Antigo, né? De desativar o disco, né? Zerar tudo, né, cara? Cara, apagar tudo, né? É, eu já vi a viabilidade disso. Eu tenho que perguntar pro nosso webmaster dos magos aí, que ele chegou a pesquisar isso. Por mim, eu zerava tudo, sim, apagava tudo e... Cara, volta pra frente, galeria de babacas aberta, quem entrar, entrou e vambora. Cara, Diego ia comentar tanto. Ia ser uma bosta, né, cara? Ia ter um monte de comentário idiota só, cara, pra fazer número. Mas ia ser maneiro ver o desespero das pessoas, assim, ia ser muito maneiro. Tem mais só comentários aqui. Aí? Teve mais uns aqui. Teve um que foi bom aqui. Na sequência, né? Que o pessoal começou a comparar, né? Quem já teve ali comentários lidos. Aí vem o Napolitanos. Que aí ele bota. Compartilhe de sua dor. Pior que eu. Não, e eu acho que o nick dele é o Thanos com a cara, assim, de três cores. Três cores. É, de três cores, é isso mesmo. Merda, velho. Aí ele botou. Compartilhe de sua dor. Pior que eu, tenho só o Lojinha e Rodney no currículo. É currículo isso, bicho. Puta que pariu, cara. Aí o outro, bate, botou. Meu único comentário lido foi pelo Nazik. Pelo menos eu tava ofendendo o Lojinha. Esse é o, como diria Boris Casoy, é o mais baixo grau na escala, né? Um comentário lido pelo Nazik. Eu já tive comentário lido pelo Augusto e pelo Change. Olha aí. Olha aí, o Nazik tá guardando o currículo dele. Eu me lembro a primeira vez porque eu tava. Não me lembro o que eu comentei, mas eu tava no ônibus, assim, voltando pra casa ouvindo o podcast. O Nazik, não sei o que eu ouvi, tipo, o Augusto falando, tipo, nossa, correu, caramba. Correu uma lágrima. É. Não, e o Change foi comentário. O Change foi sociopatas da semana. Porque na época eu usava o caralho, o ele lembra exatamente. Qual era o seu nick que você usava? Era Augusto Chapado, famoso Paquito. Ah, você era o Guri Chapado. Porra, esse foi um que eu repeti várias vezes, assim, porque eu achava muito engraçado. Quem diria, né? Olhando assim, não dava pra saber, cara. E o comentário que o Guri leu foi um que eu escrevi, assim, meio elaborado, dizendo que por que, que o Triplo tinha que sair do podcast e... Olha só! Caralho! Ele sempre me amou. É incrível isso. É que... Cara, pior que isso, só aquele caderninho que o Triplo tem, que ele anota todos os... que ele anota as fotos resultados, né? Que a gente recusou pra ele, né? E ele joga na cara 3 anos depois, né? Caralho! Eu lembrei isso, agora eu tenho um caderninho. Tá? Caderninho, foda. O podcast nem foi bom. Tá certo. Deixa eu aqui, ó, os comentários de Catena aqui. Então manda bala, vai. Tá, coisa rápida. É, eu fiz uma pergunta, tipo, agora, né? Perguntas rápidas pro podcast. Aí veio um cara aqui, Nazik. Sai daí, Máximo, você tá cavocando comentários aqui. Aí eu respondi, se fudeu que gosta mais de ser lido por mim, né? Aí o Mágica, sei lá, rivalizar com o Nazik, até o Rodney que não sabe ler rivaliza. Sacanagem. Deixa eu ver. Aí o ex-cara velho, quando eu falei assim, aí sim, podcast sem o Lojinha e sem o Nazik, se fudeu, né? Um abraço, ex-cara velho. Se fudeu bonito. Deixa eu ver, cadê? O Show perguntou, como eu pedi uma pergunta rápida, ele falou, como foi o podcast? Tipo, leia rápido, né? E como é que foi o podcast? Foi bom? Vocês gostaram? Valeu a pena? Foi legal. Foi legal. Curtido. 2 horas, quase 3 horas, né? Eu não sei que eu cheguei no fim, deve ter sido bom. E pra terminar aqui, o Dart P, o que acharam do Poderoso traindo o movimento negro porque não gostou do Luke Cage? E aí, o que vocês acharam? Eu não vi o vídeo. Eu não vi o vídeo, não, cara. Tipo, porra, chato pra caralho. Mas o vídeo do Poderoso tá tipo a série do Luke Cage, assim, sabe? Tu começa a ver, tá chato isso aí, chapa depois. Deixei no mudo só pra dar um view. Igual o Nerd Reverso faz comigo. Porra, é uma boa aí, né? Isso tá foda. Mas aí que não, Catena. É, mano. Gostei da Nerd Reverso. Vou fazer isso no seu canal também. É, né? Vou É, mas justo, justo. É, aqui eu tenho um comentário só. Leia. Desse que eu pedi, que eu tava batalhando com o Máximo, se salvou, que foi só o Nerd Supremo mandou: mandem um abraço para o Alípio, pois vai ser pai. Embuchou a namorada e agora vai ter que cuidar do filho. Então um abraço pro Alípio. Um abraço pro Alípio, parabéns. Agora é que não saiba ali pro show, nem fudendo, né? Agora, pra saber, lê lá o Papai Supimba, pra você saber como é que se cria um. Né, é verdade, lê lá. O João Vitor Fiorotti, manda um salve para o comentarista autonarrativo. Bosta. E um diz pro Catena que eu tô com saudade dele no podcast. Tá aí, Catena. Não, voltei. Meio rápido, mas voltei. Ó, pergunta aqui da Ana Ferreira. Com tantos spoilers de Game of Thrones, vai sobrar algo que surpreenda pra próxima temporada? Tem que ter, né, cara? Porque, pô, se a última temporada... Eles têm que... É porque é foda, né? Que a última temporada foi muito boa, né, cara? É penúltima essa. Porra. Enfim. A muralha vai cair, todo mundo já sabe. É, e o Ned... Porra, eu não sabia ainda, seu filho da... É, mas já era de esperar, né, cara? Você achava mesmo que a muralha vai ficar? É, ele vai passar pelo portão. É, não, enfim. Não passa um muro pelo portão. Não, os White Walkers pelo portão. Não, é. Tem magia. É. E o Negan estourando cabeças? Foi tão chocante assim? Eu não vi, cara. Eu já sabia disso. Quem leu o quadrinho. Pois é. Entendi. Você não ia conseguir assistir aquela cena. Você ia fechar os olhos. Não, cara. Não sei não. Pô, eu achei tão forte assim, cara. Mas a do Abraham ficou legal o jeito que eles fizeram. Digo, porque na HQ ele morre com a flechada e lá ele toma cacetada e ele volta, né? E chupa minha mãe. Manda o cara se fuder. Tipo, ali ele morreu lá e toma outra. Mas a do flango ficou maneiro, velho. Porra. O flango foi foda. Foi pesado. Mas o real. O flango foi. foi igual o comediante acabou com o flango. Cara, o que ele fala é: o Meg, vou encontrá-lo, ele tá falando do Hershey. É o Find You. Nossa, tá não, a Meg que ele... Meg. Ele vou encontrá-la. Cara, no quadrinho, cara, ele não consegue nem falar o nome. É triste pra caralho. Ele não consegue nem falar o nome. Ele só fala... E morre. É, na série também ele ficou... Ele fala Meg and I Find You. Ele fala. Só que ele fala, mas ele fica rateando. Assim. Só que o cara fica batendo na cabeça dele sem parar. Fica tipo carne moída. Meu, parece uma gelatina que caiu da geladeira, assim. É foda, cara. Uma poça. É, foi bem... Foda. Foi maneiro. Ele tava conversando disso hoje à tarde, foi? Foi legal porque teve, tipo assim... Assim, uma puta preparação, sabe? Um terror psicológico do caralho, assim, que o Negan fez com a galera, assim, até chegar na hora de fazer as paradas, assim. Foi legal, cara. Foi um bom episódio. É, porque quando ele mata o flango, ele, tipo, não é igual meio que no gibi, assim, que ele dá o uni do unité e mata, né? Tipo, ele tá falando uma frase, do nada ele vira e dá a cacetada. É, o foda é que foi a cagada do Daryl, né? Que o Daryl reagiu e ele falou, né? Que se alguém reagisse, ele ia matar, né? Mais gente, né? Cara, sempre tem a hora que o triplo fica com a voz de robô, né, cara? Olha o triplo aqui, ó. Sou triplo. Enfim, vamos lá. Ó, a Ana Ferreira, além de perguntar isso, ela falou: podcast MDM sem spoiler não é digno. É. Tipo. O ponto final do Doutor Estranho aí, Lojinha. É, o Doutor Estranho. É. Dormão, meu vilão. É que eu vou levar sobre o Ebro. Bom. O Josué Gentil falou assim: poxa, o Máximo achou que meu nome fosse um nickname. E ele tá pedindo pra gente voltar com a roleta histórica, que a gente só fez dois episódios, que a gente entra na página do Wikipedia. Pô, achei maneiro pra caralho. O Ivo disse que tá babado, né? Ah, não, tem que pesquisar, né? Mas é que tem que ter um grupo afiado, né? Pessoas que consigam falar de assuntos diversos. Não dá pra fazer com o Nazik, com esses caras assim. Né? Eu gostei que na primeira roleta histórica foi na semana do meu aniversário. Com esses caras aí que marcam 10h30 e depois ninguém grava, né? Tipo eu. É, tem que chamar o Poderoso, né? Vai gravar semana. Ó, é que o Renato Pereira falou: 2016 completa 30 anos do lançamento de Watchmen. Sabe o que isso significa para os lendários podcast do MDM? Nada. Porque a gente não vai fazer o terceiro, né? O terceiro podcast, né? É, né? Sabe agora, segredo, né? De empate. É. É, enfim, vamos lá, deixa eu ver aqui. Luiz Camões, com essa onda de fim de podcast, tem alguma previsão para o Lojinha com G sair? Ou vão esperar Loguinha. Ele afundar. É, Loguinha, ou vão esperar ele afundar o MDM primeiro? Eu gosto que algumas pessoas acham que eu tenho qualquer tipo de comando sobre o MDM pra seguir afundar o barco. Ah, e o Thiago Ribeiro perguntou: podcast sobre futebol vai rolar? Pô, Hel, aí, ó. Nunca. A gente tá já tentando. A gente tá tentando, cara, fazer. Tem uns 15 podcasts que a gente tem como pauta aí, que até agora nada, né, cara? O Pelada na Net tenta gravar com a gente já faz uns 2 anos por baixo, mas eles gravam muito cedo. É, não, é difícil, mas aí a gente queria, Hel, cara. Os horários não dá também. A gente queria fazer um do futebol anos 90, assim, mas um dia sai. Deixa eu ver aqui. O Luciano Abrão já falou aqui dos comícios dele. Quem ganha uma competição de... O Germano Pontes. Quem ganha uma competição de quem pisca por último? Reverso ou Caruso? Esse foi muito cruel. Enfim. O Fernando Correia. Pergunta aqui, Hel. O porco está na geladeira? Porque ele só tem feito post de HQs e agora ele fez um MDM TV sozinho. Sozinho. Não é porque ele está na geladeira. Isso é um padre, ele fazer essas coisas sozinho é por um outro motivo. Trela. O Augusto Ferrari. Quando vocês vão enviar o meu prêmio? O HQ, o Caçador de Pipas. Do concurso de quando o Triplo entrou no MDM de estagiário. Parabéns, Triplo. Esse eu tinha até separado pra ler. Primeiro que eu nunca fui estagiário no MDM, tá? Eu entrei como contratado temporário. Prestador de serviço. Mas esse concurso aí não foi eu que fiz, não, hein? Os concursos que eu fiz, eu entreguei os prêmios, hein? Foram não, esse fui eu, cara, que se bobear tá aqui. Quem me entregou foi o Beto Estrada, cara. Ele me entregou, vê se eles querem sortear no MDM, a gente foi sortear e não sorteamos. Deixa eu ver aqui, ó. Muita gente pedindo podcast padernista. O Rodrigo Lourenço pedindo um podcast sobre tiras de jornais. Aí, ó. Pô, dá um podcast legal, cara. Uhum. Não existe mais. Joaquim Andrade, fora na SIC. manda ele pra puta que pariu, na SIC. Depois ele vem me pedir consolos. Consolo não, conselhos. Olha, menina. Se entregou. Consolo, escova de dente e gibi não se empresta, hein? Pois é. Matheus Santos, como vocês acham que será o final do Walking Dead? Dessa temporada eu já sei, cara. Vai ter a batalha final entre o Rick e o Negan. É, o Rick vai cortar o pescoço do Negan e vai salvar ele e vai prender ele ao mesmo tempo pra provar que eles podem ter uma civilização, que podem manter uma prisão ali, e o Rick provavelmente vai perder um dos movimentos da perna. Pelo menos é o que aconteceu nos quadrinhos e pode ser o que aconteça aí. Toma o spoiler. Cara, ele perdeu o movimento da perna, perdeu o olho, Ele matou o Negan? Ele matou finalmente o Negan no quadrinho? Não matou. O Negan se soltou, cara. Essa temporada não, hein, cara. Eu acho que vai rolar mais uma temporada. O Negan vai fazer sucesso, era o que eu tava comentando com o Catena hoje. Eu não sei se o público vai gostar de ver o grupo do Rick se fodendo, tipo, 2, 3 temporadas. Porque no quadrinho é mais vezes que acontece. Toda vez que, cara, eles achavam que eles tinham conseguido uma vantagem, o Negan aparecia. Né? Eu previ o Eu chutei lá no WhatsApp que de alguma forma o Negan vai matar o Rick. E é pra provar que o Rick não vai conseguir vingar o flango e, de alguma forma, o Cal lá, o filho dele, vai matar o Negan e vai virar o novo líder da porra toda. Que lembra que o Kiko falou que o The Walking Dead vai dar uma virada agora, né? Eu acho que no 200, né? O Rick vilão é quase um negócio obrigatório no caminho que ele tá indo, cara. Eles podem fazer, tipo, no quadrinho, né? Fazer um salto temporal e avançar no tempo aí, né, cara? Uhum. O Rick do mal, cara, é batata, tipo, pro filho dele ter contra ele. Esse lance do Rick do mal é mais ou menos, tipo assim, do ponto de vista do Negan, o Rick é do mal, né? O Rick matou quantos caras, amigos do Negan, né, cara? tipo, a gente vê muito, né, o lado, ah, o Rick é um cara benevolente, mas não, né, cara, pro Negan, não, pô, esse cara aí, mas só naquela invasão lá na estação lá, ele matou quantos caras lá, velho? É, o se você nos quadrinhos. Lembra quando eles agora tentaram estuprar o Lee também, que ele matou o cara na mão lá, tipo, ele tava pirado. Pô, mas aí o cara tava querendo estuprar o filho dele, né, na Zika. Tudo bem, pô, mas naquela época ele tava, né, com as guampas viradas, ele queria matar. Não, mas agora o Rick meio que tá como vilão nos quadrinhos atuais, assim. Ele tipo, é muito foda porque ele finalmente ele conseguiu refazer, assim, a civilização, ele tá reconstruindo uma civilização, sendo que ele tá perdendo a própria civilidade, né, dele, assim. Então ele meio que tá ao mesmo tempo que ele consegue manter as coisas rodando, ele tá virando um Negan, assim, da vida, né. E o Carl tá virando um mini Negan também. Pô, tá legal pra caramba, cara, a fase atual. Cara, eu ainda aposto que vai ser aquilo, no futuro vai acontecer alguma treta, vai aparecer algum inimigo fudido que vai obrigar o Rick a soltar o Negan pra ajudar ele. Ah, o Negan já escapou no gibi, né? Já escapou e matou alguém. Ele escapou e matou a líder daqueles... Dos sussurrantes, aqueles caras que se vestem com pele. Ele matou a mulher. Ele foi muito foda, cara. Ele se infiltrou nos caras, né? Aí ele meio que convenceu os caras a aceitarem ele. E quando ele ganhou a confiança, né? O Negan, tipo, aí tem um monte de bica só focado no Negan, né? E aí quando ele ganhou a confiança dos Whispers, aí ele foi e matou a mulher, assim. Ninguém esperava. Legal pra caramba. Pode acompanhar. O tigre já morreu? Já morreu. Já morreu. Nas Olimpíadas, Homero Trigg. Então, ó, se no 150 teve a morte do Flango, então no 200 vai ter alguma coisa também. Tipo... Não foi no 100 que ele morreu? Não, 150 saiu agora há pouco. Foi no 100, 130, é verdade. É, porque eu falei pro Hel que eu tinha lido até o 130, acho. É. Então acho que no 200 vai ter alguma coisa. Tipo, sei lá, o Kirkman falou várias vezes que ele vai matar o Rick já. Então, provavelmente deve ser isso. É, ele tá colocando, ele tá dando muita atenção pro Carl, né? Ele, tipo, deixou um tempo passar, o Carl já cresceu pra caramba. Ele teve uns arcos muito focados nele, assim, de como ele... Que o Carl agora tá uma mistura do Rick com o Negan. Então ele tem o jeito do Rick, mas ele também, ele tá, tipo, um jeito... Tá fazendo um monte de merda igual o Negan, assim. Então é... Eu tô vendo que o Rickman, ele tá tentando enfodecer o Carl, que ele deve se tornar o foco aí depois, sei lá. Na série de TV tá meio assim também, né, cara? O Carl, várias vezes, batendo com o pai dele, tipo, né, cobrando mais... Cara, o foda é que se você pensar, cara, que o Glenn morreu agora... Era a edição 100. Então essa edição 200 aí vai ser daqui a mais 7 temporadas. Né? É, eu falei isso no WhatsApp também. Ah, não, mas o... Caralho. Mas eles deram um puta salto na série, né, eles? Não era pro Negan aparecer agora. Tipo, eles adiantaram o arco do Negan, né? Acho que não, cara. Que quando eu parei... Não, eles correram, cara. Aquela parte dos canibais mesmo. Aquilo, porra, aconteceu em, sei lá, 4, 5 episódios só, né, cara? É que eles fizeram... Termes, eles usaram aquele final de temporada, né? Tipo, eles começaram aquilo no final de uma temporada... E concluíram já no início da outra temporada. Então parece que foi colocaram tempo, mas a parte do hospital também, que não tem no gibi. Então meio que equilibrou, assim, a corrida que eles deram com os canibais, junto com esses episódios do hospital. Então ficou meio que temporalmente igual o gibi, assim, a nível de passagem de tempo. Cara, você tá falando de Walking Dead, tem uns 20 minutos aí, separa essa parte do áudio e faz um mini podcast daqueles. Acabei de descobrir que o Ezequiel morreu também. Ezequiel morreu. Morreu, cortaram a cabeça dele e fincaram na... O Jesus não, né? É, só uma... Jesus tá vivo ainda. Nos nossos Jesus corações, né? Só que uma observação muito importante: a Nana Gouveia curtiu uma foto minha no Instagram. Estou muito feliz. Cara, a Nana Gouveia é a avó. Estamos ficando velhos, Magneto. É verdade. Mas enfim, mais comentários aí? Alguém tem? Deixa eu ler dois aqui que sobraram. Você leu todos os que eu separei. Pô, foi mal, Catena, desculpa. Não, foi maneiro. O Kioma Lane tá perguntando aqui. Então, entrou mais 3 podcasts no Death Note. O MDM sobrevive firme e forte. Minha pergunta é, até quando? Até quando a comida do Hulk? Podcast. Qual podcast que acabou aí, gente? Jurassic Cast, o Pauta Livre News. Pauta Livre, é o Mamilos, não, o Tosco Chanchada. Tem vários podcasts acabando aí. Não sei o que é isso aí. Ah, já foram. Dependendo do que perguntar, nem... mas já acabou faz tempo, né? Não, cara, o MDM vai. No dia que o MDM acaba, quando acabar a internet, cara. Vai por mim. Vai. Vai perdurar ainda. E o Alexandre Bernard Badio. O que vocês têm a dizer sobre o Jovem Nerd dar calote no gordo das empilhadeiras? Vocês estão sabendo? Né? Não estou sabendo. O que, que é isso, cara? Conta a história. Conte. Eu não sei se eu vou contar certo, mas parece que, tipo, o Jovem Nerd tem um galpão lá, né? Um centro de distribuição, né? Que tem lá. E parece que eles compraram um empilhadeiro, o cara foi entregar a empilhadeira e bateu num bagulho lá e derrubou todos os produtos. Aí o Azaghal, tipo, mano, vai se fuder, não quero essa empilhadeira não. Tipo, vocês acabaram, aí o dono da empilhadeira tá puto, porque ele tomou um preju de ter, tipo. Como que fala? Não comissionado, mas o cara tipo fez um monte de adesivo na empilhadeira, pintou lá logo do Jovem Nerd e tudo, e os caras não ficaram com a empilhadeira. Tá certo. Parecia mais engraçado quando eu li. Mas vai, o que mais? Não, era melhor quando eu li. Tá bom. Não soube contar. Tá bom. Não, mas era só isso. Mas quem mais tem comentários? Recadinhos, quer dizer? Não, comentários. Cara, tu bêbado. Vai. Ninguém? Só estatísticas. Então manda bala aí. Cara, teve duas buscas seguidas. Uma procurando as mais gostosas do Facebook 2013. Pô, 2013. Depois, as mais gostosas do Facebook 2014. Ele tá vindo ano por ano, né? Eu acho. Quer saber todas. Uma punhetinha por ano ele tá batendo, né? Pra chegar no tempo atual. Outro cara procurou pelo MSP Peladinho. Não. É uma boa, fazer uma versão pornô, né? Do Penadinho, turma do Peladinho. Cara, essa é foda, cara. O cara procurou Dolph Lundgren e seus filhos, e depois Dolph Lundgren. Não, frases de Dolph Lundgren. Deve ter muitas frases, né? Claro, é filósofo. É, tem. Dolph Lundgren. Depois o cara procurou por. Atriz Gal Gadot nua pelada. Ah, sim. Fotos do Homem-Aranha belado, com B, belado. Belado. Cara, esse aqui é uma busca. Deixa eu mandar no chat pra vocês. Que é a busca que eu achei de veras interessante. Gragal? Gragal Ball Boss. É a Gal Gadot, o cara tentou escrever. Não, não é, cara. Dragon Ball. O boceta veio de brinde, mas é. Gragal Ball. Isso. Gragal Ball. É uma bomba pelada aparecendo de novo, né? De uma certa forma. É. Nossa senhora, cara. Outro cara procurou por Galeria dos Punheteiros. Ok. Olha, agora, dessa galeria, quantos MDMs estão ali, hein? Tivemos o cara procurando por Ruiva com Bundão. Ruiva com Bundão. Teve esse cara aqui procurando isso aqui, ó. A embucada no mar pornô. Será que ele quer um mar pornô? Ou ele quer... Eu acho que deve ser o nome de algum filme pornô, talvez. Né? Pô, o mar pornô ia ser maneiro, né? A embucada no mar pornô. Aqui, a emboscada no mar pornô, será que é isso? Pode ser. Outro cara procurou por participação do Jiraya. Ok. Né? Jiraya. Tá bom, né? Pô, mas você sabe que num desses... Super... Acho que eu fiz um post sobre isso no MDM, que num desses seriados tipo Changeman, né, que eles fazem lá no Japão todo ano, eles chamaram o Jiraya, cara, mas o ator original mesmo, velhão, assim, ele foi e colocaram o Jiraya dentro da série, achei muito maneiro. Sim, ele dá um pau ainda no Sus. Super Sentai de 5 caras, assim, e ele dá um pau no 5, velho. E eles fizeram a mesma coisa agora com o Black Kamen Rider, né? O que passava na manchete, assim, também, o cara velhão e tal. Enfim. O Jiraiya tá sempre na CXP, ou na Anime Friends. O ator sempre vem. E o Yuji? O Yuji vai também? O Yuji foi. Vai virado ainda, né? Cantar virado no Jiraiya. Ninguém dorme pra ir virado. Nossa, teve... Catena. Nas reversas aqui... agora deu... teve convulsionou na cama agora. Essa busca aqui nem foi legal. O cara procurou pelo Bruno Lee, Jogo das Mortes. Tem? Irmão do Bruce Lee, Bruno Lee. Bruno Lee. Irmão pobre. É. Outro cara procurou por www.arroupadosatoresesquadrãosuicida.com. Tá bom. Caralho. Barra teve... do apelado. A gente tá tendo muita procura sobre conto, né, do Stephen King. Eu acho que deve ser algum trabalho de escola. Teve um cara que procurou pelo Stephen King. Teve um cara que procurou Robocop Padilha da Buceta. Eles colocam buceta em qualquer procura, né, cara? Você reparou, né? Eles estão procurando buceta, né? O resto é só... Tinha o Gragalball Buceta, agora o Robocop do Padilha, né? De buceta. Teve um cara que procurou Laura Chorando. Ok, Laura. Né? Laura, é a Laura Pausini? Não sei, cara. Alguma Laura aí. Falar um nome que não era pra falar. Pula de assunto, vai. Outro cara procurou por vários tipos de bucetas. E pra terminar, a melhor busca que eu achei dessa semana, que foi essa aqui, ó. Levei uma chinelada no saco. O que fazer, né? Havaiana de pau nesse filho da puta. Levei uma chinelada no saco, o que fazer? Está doendo. Né? O Google tá aí, né? Pra ajudar todo mundo. Cara, só... é um dilemão, né? Eu fico curioso saber que post do MDM esse cara caiu com essa busca, cara. É. Depende do perfil dele, né, cara? Das pesquisas que ele faz, né? Não, mas ajuda pra botar isso em melhores do mundo, já dá uma dica de quais podem ser, né? Vamos ver aqui. Aí, fazer enciclopédia, home, críticas do Batman vs Superman. Passa ou repassa com chinelada, não tem nada a ver com a gente. Ok, só ler aqui uns comentários que eu esqueci que eu pedi no Twitter aqui. Aqui deixa eu ver aqui. O Aleixo perguntou: qual a gíria jovem vocês menos gostam? Por exemplo, top. Acho que top é foda, top, né? Topzera. Top é jovem. Top tem, sei lá, uns 20 anos se usa top. Não, mas é que voltou a ser usado agora. Ah, isso é top. Eu não gosto top, de top, lacrão. É feio quando os velhos usam, cara. Porque... É que vocês falam, é muito top. É, top demais, coisa assim. É. E é velho falando, não vejo jovem falando isso aí. Não, falo sim. Enfim. Ah, vocês já viram aquele vídeo da menina que quer explicar o que significa top? Que é um vídeo fantástico. Top é uma palavra muito top. É uma palavra top demais. Me passaram o vídeo do cara cantando do cachorro que morreu. Ah, sim, do magrelinho. Esse eu não vi. Que merda. Outro também da menininha mandando a boneca calar a boca. Fizeram a versão remix dela cantando. Já viram essa? Não. Da boneca. Não, que ela fala que a boneca roubou a minha a voz. A boneca roubou minha voz. Nunca ouviram essa? Nunca, cara. Deixa eu ver aqui. O que mais perguntaram aqui? Deixa eu ver aqui. Pedro Ramos. Change atos finais. Caralho, toda hora eu falo do atos finais aqui. Esse cara sempre me engana. Lá no ponto de ignição. Arroba quando ponto você de ignição. Quando não é você, é o lojinha. Cara, eu não sei como ele consegue, cara. Ele sempre bota no... Ele sempre manda na hora, assim. No minuto que eu tô lendo, eu acabo lendo. Caralho. Mas tá lá. Ponto de ignição. Arroba ponto ig. No Twitter. Segue lá. Deixa eu ver não aqui. Não tem nada a ver com o portal, né? Não tem nada a ver com o portal. Rogério Cardoso, se vocês pudessem ficar com apenas um dos seus quadrinhos, com qual você ficaria e por quê? Cara, uma boa pergunta, hein? Porra. Caralho, isso é difícil, cara. Ótimo, Ótimo, eu ficaria com a versão definitiva do Inferno, que é grande pra caralho, e demorar mais pra ler. Eu tenho o Ótimo Absoluto, cara, é quase a mesma grossura da versão mas americana. É? Não sei se é a gramatura do papel, não sei qual é a... Eu acho que eu escolheria por poder de releitura, assim, né? Por isso que eu pensei no Ótimo. Eu escolheria Planetary. Planetary, cara. Porra. Eu escolheria Reino da Manhã. Eu não tenho Planetary completo. Eu escolheria o Batman do Frank Miller. O Dark Knight. O 2 ainda. É a edição definitiva porque vem os dois. É. O... Constantin. Não tão definitivo agora, sim, né? É, aqui o Constantine, cara, esse é um dos melhores nicks do MDM, que é o Coxinha no corpo do Constantine, Constantinha. Ele perguntou... Imagina escrevendo a resenha do Doutor Estranho para outro blog, é justa causa? Por mim é, mas é que tem a justificativa, que a gente não tá aceitando mais cabine de imprensa, mas o Lojinha foi para outro blog. Mas é um vendido, né? Enfim, fala nada. Se vende por ingresso de semana, cinema, né? Daqui a uma semana eu copio a crítica. Com eu conheço o portal aí que trampava por ingresso de cinema, hein? Ratinho! Não era uma coisa assim, vinha... O senhor Matheus Forni, vem aqui assim. Tinha um filme e tal, não, era uma coisa assim, ó, vocês vão fazer conteúdo por ingresso. É, Catena, tem uma tem coisa hoje... pra ajudar o... Catena, mas nem um balde de pipoca, só o ingresso mesmo, cara. Às vezes dava uma pipa, às vezes, bem às vezes. Uma coisa pra ajudar o pessoal que tá com a expectativa alta aí pro Doutor Estranho, o Magia soltou aí no áudio do WhatsApp do MDM um review com spoilers... E eu não vou dar os spoilers, mas ele comparou diversas vezes o filme do Doutor Estranho ao filme do Lanterna Verde. Então... ah, o que me lembra, né, Zika? Eu vou falar a verdade, hein? Eu não sei que nota ele deu no outro review lá, por quanto ele vendeu, mas no MDM ali, em off, ele falou que é um filme 7,5. É, um filminho 7,5, ele falou. E ele falou também que é um filme bem... Ele falou também que tem umas partes bem estranhas. É. Ave Maria. Ele falou, mas coisa, ele falou que... Catena tava só esperando pra fazer a piada, né, Catena? Mas ele falou que tem gravado isso. É Nazique. Nazique, bota o áudio do Lojinha aí nesse podcast, vai. Importante um recado pro Nazique. O ancião usa o poder do Dormammu pra ficar jovem. Tá. Como que é o Dormammu no filme? É igual no gibi? Não, ele parece mais uma eternidade. Com a cabeça do Toshinana? Caralho, eu botei ponto de ignição no Google pra procurar a resenha do Lojinha. O site do ponto de ignição é, sei lá, a 12ª escolha do Google. Nossa, tão bem pra caralho, hein? Aqui por o isso que precisa de cabine de imprensa. O Elvis Kleber falou: alguém tá assistindo Agents of S.H.I.E.L.D. ou só eu? O dirigidor fantasma tá maneiro. Tá vendo aí, Hel? Cara, eu vi os dois primeiros episódios só, não. Tô lento. Eu pulei a temporada passada inteira, aí comecei a assistir essa temporada, não tava entendendo nada. Porra, o que aconteceu? Cadê, caralho? Cadê a Shield? Que merda é essa? Tá tudo trocado, não sei o quê. É. Mas tá. Mas o motocasa, o funkeiro tá. Tá legal. Tá legal, sim. O efeito é legal. Aí, mas ele, tipo, virou um justiceiro, sabe? Ele sai, mata as pessoas, assim, né, tal. Olha o vendido aí, ó. Já começa falando que o filme é muito bom. O filme é muito bom. Mas deu 7,5 também. Deu 7,5 também. Então, mas se você ler, eu explico não. Porque... Não, aí você tá querendo muito que eu leia. Aqui, Lojinha, é Homem-Formiga ou Doutor Estranho? Filme. Doutor Estranho. Bom parâmetro. Olha aí, hein? Eu gosto é porque mais... a magia é muito foda. É porque tá eu bom. Sou mais fã. Ah, e só pra terminar aqui, o Bruce Rodrigues falou: já falaram do participante do Masterchef que se chama Ivo, mas é a cara do Máximo? Eu não vi. Cara, eu esqueci de falar disso, é a cara do Máximo. Deixa eu vamos ver cara Master. Minha mulher disse que não tem nada a ver, então ela tá certa. Tá bom. É o Máximo Chef. Só um no resenha do Lojinha. Tinha um que todo mundo fala que parecia eu. Puta, parece o Máximo mesmo, velho. Faz uma montagem, Catena. Põe uma barba nele pra ver se igual o Máximo. Vocês notaram que o post do Lojinha é Doutor Estranho, a resenha. Né? Ah, okay. É só essa resenha com essa aí, né? Não precisa ler outra, né? Não precisa ler outra, essa é a definitiva já. Aqui o cara do Máximo. Cara, não parece não, mas é engraçado. Não, parece sim. Parece. Se tropeçar na foto, velho. Já aparece. É que essa foto tá muito engraçada, cara. É muito boa, cara. Se deixar crescer a barba, confunde sim, velho. Música, hein? Música. Cara, posso sugerir uma música pro final? Já que a gente já teve uma busca do levei uma chinelada no saco, o que fazer? Por que a gente não manda do ele vai dar uma chinelada na barata dela? Ó, então. Pô, barata, dá pra fazer com jogral, hein? Ainda. É. A gente cantando. Puta, era um saco, hein, cara? Toda festa de bêbado o cara cantava e Aí parava e perguntava um por um, né, cara? É, cara, assim, sim, o que, que você vai fazer? Aí você tinha que falar. Puta que merda, cara. Pois é, mas essa música não é deles. Essa música é tipo o Sabão Cracra. As pessoas cantavam antes e eles que popularizaram, assim, mas é. Tipo, domínio popular, né? Domínio popular, assim. Mas alguém tem uma outra sugestão? Não, tá boa essa. Tá ótimo essa. Tá boa, então vamos relembrar só pra contrariar aí. A música da Barata. E mais algum comentário? Tempo que o Alexandre Pires era brega, magrinho, ainda, né, assim, cara? Né? Bigodinho, né? Tipo latino, cabelinho asa delta. Porra. Cara, eu só tenho um comentário aqui, cara, que é, a pessoa, eu vi um anúncio de apartamento pra alugar que a pessoa bateu foto com o celular e tirou print da tela pra postar. Parabéns, retardado mental. Cara, parece eu hoje. O cara mandou o. Tipo assim, não tem um arquivo de texto que o cara digitou e tal, né? Aí ele imprimiu, escaneou e mandou em PDF. Cara, você tem esse arquivo aí em TXT, né, cara? Me manda aí em formato TXT. Pode ser em Word? Eu falei, pode ser em Word. Aí o que ele fez? Ele pegou a imagem que ele escaneou, jogou no arquivo do Word, salvou no Word. Não, cara. Não. Isso é um clássico de agência. Não, cara, pior que isso, aquela minha amiga que foi. Tava na aula de informática no colégio, que ela foi imprimir, a professora tava ensinando a imprimir coisas, né? Aí ela, não, imprime esse aqui. Ela pegou um GIF da internet, imprimiu, aí tirou o papel, ficou olhando pro papel pra ver se a imagem ia se mexer, sacou? Ela, não se mexe, né? Falei, não se mexe, cara. Não, deu um erro aqui. Deu erro. Imprimiu um GIF daquele que começa com a imagem todo preto, né? E depois vai mudando a imagem, né? Aí só veio o troço tudo preto. Tem que comprar impressora 3D pra isso, né? É, não, provavelmente era o GIF, era da época que o GIF do bebê dançando era famoso, sacou? Então é antigo. Mas é isso, galera. Um abraço do cara, tô caindo de sono aqui, fudeu. Até o próximo podcast. Hey, André. minha mulher ouvir.